Que horas que é o intervalo? 9. 9? Tá bom, a gente até para um pouco antes. Antes, não vai ter outro. Problema, tá? Prometo não tentar passar do horário. Aliás, não vou passar do horário. Fiquem tranquilos. Nem que a gente corra um pouquinho, tá bom? Quem não estava na semana? Estava todo mundo semana passada aqui? Então vocês lembram de mim, né? Então vamos lá, pessoal. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a anatomia e fisiologia das aves, né? Como eu estava presente na aula na sexta-feira passada, fico um pouco mais tranquilo para saber o que ela já passou, o que ela não passou. Né? Eu falo um pouco rápido, sou um pouco disléxico, às vezes eu troco as palavras, eu atropelo. Aí você, para, canal, pelo amor de Deus, pedem, peçam para parar. Por favor, se eu estiver falando muito rápido, aí depois brincar um pouco também, falar mais devagar, tá bom? E é isso, vamos lá. Pessoal, são 9.700 espécies de aves pelo mundo, tá? Dessas 9.700, 2.920 estão presentes na América do Sul. Tá? A América do Sul ela é conhecida como o continente das aves. Só no Brasil, Hermes Sicke, pesquisador, ele registrou 1.677 espécies em 2001. É ave para dedéu, é muito bicho. É muita ave para a gente conseguir englobar num semestre só, numa aula só. Tá? E o Brasil foi conhecido como a terra dos papagaios. Tá? A relação ave-mamífero que nós temos no Brasil é de 6 para 1. Ou seja, 6 aves para um mamífero. Tá? Muito bicho. Muito, muito, muito, muito. Isso de espécie? Foi? De espécie? Sim, de espécie. De espécie. Nós temos 29 ordens, 24 delas só no Brasil, 187 famílias, 2 mil gêneros e 9.700 espécies. Vocês acham que a gente vai conseguir falar de quantas espécies hoje aqui? Uma. Duas, vai. Tem que falar de duas. Por mim eu não falaria de passeriforme, de passarinho. Mas canário, tão popular, né? Então é uma coisinha. Assim. Aquela tetinha lá. A cacatua. A pau. É. Cacatua são o meu amor. O amor bandido, né? É. Muito caro, pelo amor de Deus. A gente vai falar um pouquinho das cacatuas. Tá? Esse quadro para vocês terem, não precisa copiar a aula que está utilizada. Né? Por exemplo, a ordem dos apodiformes, que são os beija-flores, nós temos 3 famílias, 128 gêneros e 422 espécies. Eu não vou me pegar muito com gênero, família, isso é uma coisa para o pessoal da biologia, da taxonomia, aliás, a gente foi ler os biólogos, parabéns a todos. Né? Mas eles estudam muito bem isso, então a gente deixa para eles. Biólogo? Formação, sim. Então, mas sabe, taxonomia, essas coisas, aquela coisa, nossa, isso é uma dada no Rio de Janeiro, sabe? Não fala o nome, é camarada, não, tem que falar, não, mara clorópolis, isso que linda. Camarada, pô, né? Então, 422 espécies de beija-flor. Então, o beija-flor que você vê na sua janela, pode não ser o mesmo que você vai ver em Campinas. Tem diferença de região, diferença de guia, um beija-flor. Tá? Então, tem muita diferença entre a própria espécie, na própria ordem, família e gênero, tem uma diferença, cara, fenomenal, assim, gigante. Ó, nós temos, nos anseriformes, nós temos 1,61 espécies de pato, ganso e cisne. Pô, pra mim, pra você, pato é pato, não é? É. Não, mas aí você pega um biólogo, doido, que quer documentar, quer fazer um mapeamento genético, até um médico veterinário mesmo que trabalha com isso, não, o gene desse pato aqui da América do Sul não é o mesmo do pato que tem na América Central. Então é uma nova espécie, é um novo gênero, é uma nova espécie, vamos mudar isso daí. Entendeu? Então essa parte funciona muito assim. Todas essas famílias que nós tá no quadro para vocês, de importância na nossa clínica hoje em dia, está aqui passeriformes, tá? 5.712 espécies. É ave pra caramba, e os psitaciformes, os psitacídeos, tá? Cacatua, papagaio, calopsita, tá? Que é o que a gente vai conversar mais hoje. Óbvio que a gente vai dar exemplos com aves de rapina, com outros tipos de pássaros. Passeriformes. Todo mundo sabe que ave é essa ou ninguém sabe que ave é essa? É sabiá laranjeira. Amiguinho que fica cantando à noite. Alguém tem insônia aqui? Vocês ouvem? Você ouve sabiá cantar, né? Essa época agora de reprodução. A noite inteira. A noite inteira. Ao mesmo tempo que no começo relaxa, aí você vai, você não consegue dormir, te irrita. Ah, sabiá maldito! Porra. E eu esqueci de alguma mesa. Assim. Comecei a falar e esqueci de alguma mesa. Poxa vida. E nessa época agora de reprodução também, eles vão se reproduzir. Eles vão reproduzir agora. A fêmea vai fazer a postura e quando for mais ou menos em outubro, novembro, vai começar a chover sabiá da árvore, cara. Isso seria uma característica de sabiá nos centros urbanos? Na verdade... Devido à luz? Não. É que nesse período de reprodução, o macho canta para, vamos dizer assim, para cortejar a fêmea. Entendeu? Sim. Nesse período. Não tem nada a ver com luz da rua. Nada a ver. Ele vai fazer a reprodução normal, é porque é período reprodutivo, entendeu? Logo vocês vão entender por que os meus crânios aqui, eu coleciono crânios, tá? Essa aqui é uma parte da minha coleção, a parte de aves. Bom, a hora que a gente chegar na osteologia, a gente vai entender melhor, vocês vão entender melhor. Não, verdadeiros, eu que macerei todos. Osso. Macerar dá um pouco de trabalho, mas... Dorme a coleção. Tá? Então, pessoal, dos passeriformes a gente pode encontrar. Deixa eu passar no slide que a gente vai falando. O registro mais antigo de um passeriforme, 40 milhões de anos. É óbvio que ninguém há 40 milhões de anos achou um registro. Não é biólogo, agora é paleontólogo, né? Que devem ter feito o registro, agora não sei como que eles fazem essa identificação. É a ordem com o maior número de famílias também, né? São 5 mil e poucas espécies, e deve ter um grande número de famílias, né? 5.800. 1.770 gêneros. Correspondem a 51% das aves do mundo. Ela, como vocês vão ver no próximo slide, elas têm boa variação, principalmente de cor, tá? Tamanho nem tanto, tem uns maiores, uns menores, mas não tem diferença. E são de distribuição mundial. Hoje não tem nenhum monitor, tá vendo? Todas ficam só com a Cris, né? Aí, brincadeira. Não. Tranquilo. Não, vou te falar com isso, imagina. Passeriformes. Aqui nós temos um João de Barro. No meio nós temos um Diamante Gold, né? Que vende bastante na Infecenda, Tomás, e a gente tem como... relativamente fácil de se encontrar e mais barata, um bem-te-vi, um curió, novamente o sabiá laranjeira e um canário. São alguns exemplos de aves, né, que podem chegar na clínica veterinária, geralmente João de Barro, sabiá laranjeira, por questões de filhote caiu do ninho, ou então uma linha de pipa machucou, né? A gente sempre recomenda encaminhar esses animais para o DEPAVE, né, porque é um animal de fauna silvestre. Só se a pessoa for se responsabilizar depois pela manutenção, pelo tratamento, né? Senão encaminha para o órgão responsável que é melhor para a gente. Já um canário, por exemplo, um diamante gold, são aves exóticas, né? E o pessoal mantém mais como pet. Tá? Agora imagina você tratar uma ave de 20 gramas. É complicado. Tá? Mas dá para tratar. Mas é complicado, é um bicho meio estressadinho. Como vocês vão reparar agora, a gente falou muito pouco de passeriforme, vamos falar um pouco mais dos piscitaciformes, dos piscitacídeos. Agora a gente tem um pouco mais de aplicação clínica. São espécies que a gente vê mais na clínica. Mais pesado, não é uma ave de 20 gramas, né? Você tem que diluir, tipo, você pega uma seringa de 0,3 naquela insulina, não é de 0,1, é de 0,3. Aí você puxa 0,005 e tem que diluir isso para aplicar uma... É ruim, tá? Mas a gente cuida. Dos piscitaciformes, a família dos piscitacídeos inclui os papagaios, as araras, periquitos, anacórnios. Tá? A família das cacatuas, que são os cacatuidae, eles incluem, óbvio, as cacatuas e as calopsitas. a família Loritai, os Loris. Tá? Eu vou mostrar a foto de todos para vocês. É, no geral, quando eu falar psitacídio, entenda como psitaciformes. Tá? Fica mais bonito acho, falar psitacídios. Aqui primeiro nós temos. Olá, tudo bem? Nós temos uma família aí de Araracarindé, que é a Araraúna. É um pet muito, muito, muito tido hoje em dia, relativamente barato. Alguém tem ideia de quanto custa uma arara legalizada? Então, no criador, a gente consegue por R$ 1.200, R$ 1.500. Tá? Em loja especializada, você pode achar por R$ 30. Tá legalizada. É um pet que vai viver lá seus 60 anos. Né? Bem cuidado, se não tiver nenhum problema genético, se não tiver nenhuma doença e tal, consegue chegar bem. É mais barato que o Lula da Pomerânia, que é um dólar, né? Que vai ter seus 10 anos e tal, que vai cagar a casa inteira. Né? Não que ela não vá, mas um chute pede pelo menos, né? Deixa secar, vai, tira, brincadeira, vem lá na hora. Né? Só que grita muito, tem uma vocalização muito marcante. E é uma das campeões, é uma das campeãs. Olha lá, a minha dislexia. Em atendimento na clínica. Ainda falando delas, a gente encontra a arara vermelha grande, que é a Ara Chloropterus, e a arara piranga, que é a Ara Macau. Tá? Vocês conseguem reparar alguma diferença nelas? Exatamente. Na região da face, essa é a diferença entre elas. Tá? Nós temos essa região aqui, que ela é chamada de apitérila. Vou escrever para vocês, tá? A região apitérila, ela é quando não tem penas. Não reparem minha letra. Minha letra é letra de criança de 3 anos. Então, estou falando sério. Não, estou falando sério com vocês. É letra de criança de 3 anos. Tem que ser letra de forma. Ah, sabia que vocês iam rir. Não é letra de criança? Apitérila. Apitérila é uma região nas aves desprovida de penas. Tá? Logo, a área provida de penas é apitérila. Certo? Então, quando a gente fala das araras vermelhas, a gente primeiro repara. Aqui tem a área ao redor do olho, apitérila. Sem penas, é a arara piranga, tá? Que é a Ara Macau, o nome científico, o nome taxonômico dela. E a arara vermelha grande, a arara chloroptera, ela tem pena. Olá, tudo bom? Uma outra diferença... é na região dorsal, nas costas, tá? Enquanto a arara vermelha grande, ela possui penas verdes e azul claro, a nossa amiga arara piranga, ela possui amarelo e um azul meio... um azul royal, né? É, um azul mais forte, tá? A gente consegue diferenciar bem o tamanho delas também, né? A arara piranga é menor, só que a foto não está mostrando isso. Ainda falando das araras, nós temos a nossa querida arara azul, grande, tá? Um pet fantástico. Quem tiver condições de ter, nossa, super aconselho. Grita, né? Grita demais. É aquele grito que você vai acordar um quarteirão. Mas são quando dá pra ser nervoso, sai fora. Mas dócil, geralmente são super dóceis as araras grandes, a azul grande. Aqui é Anadorhynchus Reassentivus. Pet muito legal, saiu da lista de extinção esse ano. Espero que assim mantenha. Quanto serve isso? Autorização? Uma arara? Oi? Autorização, você já tem que comprar legalizada. É. Hoje em dia, quando você vai, você tem um criador, por exemplo, até um menino que conhece uma amiga, um menino que senta aqui atrás, conversou comigo na semana passada, uma amiga dele tem um criador comercial, ela está começando agora. Quanto será? Na loja, 80. 80 mil. 80 mil. caso, você, o criador comercial, ele recebe de apreensão do IBAMA, ele não pode comercializar a primeira geração nem a segunda geração, só a terceira geração. Contando que esse animal ele vai entrar na maturidade sexual de 7 a 10 anos, até um pouco mais, vai demorar muito. Tá? Só por isso que é caro. Porque tem poucos criadores que podem comercializar, que já estão na terceira geração. Mais de 25 anos. Demora muito. Mais de 25. Mas aí é uma coisa para os netos, sei lá. Tá? E no próximo slide a gente vai ver a arara zundilear. A arara zundilear é bem parecida com a arara azul grande. Ela está em extremo risco de extinção. Provavelmente daqui a 10 anos não tem mais nenhuma para contar a história. Vamos ver todo mundo usou o parque do senhor. Porque eles não estão conseguindo criar esse bicho. Tá? Infelizmente. A diferença dela é que ela é um pouco menor. E a área, a pterila da face amarelinha, ela é em formato de gota. Pode não parecer muito bem nessa foto, mas ela tem um formatinho de gota. Tá? Vamos ver se eles conseguem, os seus pesquisadores, biólogos, envolvidos nesses projetos, né, para aumentar o número de indivíduos na natureza. Mas é um bicho que está em extremo risco de extinção, infelizmente. Tanto é que essa não existe nem pet, não existe família de maneira alguma. É, o mais próximo que eu cheguei de uma dessa foi zoológico. Agora estão os demônios. Alguém aqui gosta de papagaio? A gaiola, né? Não. Aliás, alguém aqui tem ave? Quais aves? Canário. Oi? Canário? Canário? Canário? Periquito? Dois demônios, né? Um é pior. Um é pior. Ele não deixa de porque eles sofreram a maus tratos, né? Eles apanharam. Só que uma mais fácil de limpar, o outro nem tanto. Nem tanto. O papagaio. Aquela história de que ele escolhe um dono só, eu não acreditava até não trabalhar com clínica. É verdade. Agora eu acredito. A partir disso eu acredito. É uma ave que às vezes ela vem com você e do nada, pau, gruda e grita e não te larga. Né? Então, esse aqui é o papagaio verdadeiro, o Amazona estiva. E aquele lá é o Amazona amazônica, papagaio do mangue. A gente consegue perceber algumas diferenças neles? Como... Olá, beleza? Bom? Comprou um gancho pra manusear o que você tem? Na verdade, ganhei. Entendeu? Agora não vai mais tomar picada, né? Corn não faz isso. Ah, né? Isso é pra uma corn? Não, eu vou jogar corn, mas não foi isso. Vai jogar um giz, ó. É pra você manusear uma jararaca, uma cascavel. Muito isso, né? É. Uma pílula. Tá, uma Molurus, vai. É, uma pílula maior. Uma pílula de uns 3 metros também, esse negócio aí. E o papagaio verdadeiro, perdão pessoal, brincadeira. O papagaio verdadeiro, ele vai ter essa região aqui da asa com um toque vermelho. Enquanto o papagaio do mangue, ele será amarelo ou bem clarinho, tá? Essa é a diferença entre eles. Muita gente tem papagaio, que é o do mangue, fala que é um papagaio. Aí você acha que é um papagaio verdadeiro e vai ver o papagaio do mangue. Eles são bem parecidos, tá? E do mangue, reza a lenda que é um pouco mais dócil. Eu não consegui perceber isso ainda na vida. Oi? O preço dos dois é a mesma coisa. O mangue é um pouco mais caro, né? Então, hoje em dia, você compra um papagaio tranquilamente por R$100, direto no criador. Tá? Não é tão caro assim. Mas, pô. Ele tem muito mais pet mais legal que um pau e meio do que um papagaio, entendeu? Eu preferiria uma marielinha, a primeira do campo esquerdo de vocês. Tá? Marielinha é um pet muito legal, eu recomendo ao extremo uma marielinha. Era um bicho tão dócil que quando ela vai te atacar, ela deita a barriguinha pra cima e fica fazendo assim com as patinhas. É uma idiota. Se você chegar com o dedo perto do bico, ela lembra que tem bico e te bica. Mas se não, ela fica todo mundo fazendo assim, ó, com as perninhas. Tá? A marielinha é fantástica. É verde. Oi? A marielinha é uns 2.800, 3. Tá? Mas é um pet que vale a pena. O preço não muda também. E ela é a marielinha da cabeça amarela, porque também tem a marielinha da cabeça preta. Tá? A única coisa que difere é que aqui ela tem uma máscara preta. Bem bonita também. E do lado dela duas araranajubas. A araranajuba é um pet legal, só que ela é muito dependente do dono. Entendeu? Por exemplo, se você vai viajar e deixa ela, ou você fica um tempo sem manusear a araranajuba, ela vai começar a se debilitar, ela pode ter episódios de hematocresia, tá? Que é, vocês tiveram hematocresia, já, né? Ela pode ter problemas assim, distúrbios psicológicos, teve um caso recente que o proprietário de uma araranajuba, ele chegou na clínica relatando exatamente sangue nas fezes e debitagem, ela estava arrancando todas as venas do peito. Aí, durante a anamnese, ele não relatou o fato mais importante, que eu já falo para vocês, a gente deixou o bicho em observação, ele ficou 3 dias na clínica, ele não teve um dia de sangue nas fezes, de hemato, ele não teve um dia de debitagem. Estava até crescendo o canhãozinho na perna de novo. Voltou para casa, começou de novo. Aí ele falou, meu, alguma coisa aconteceu. Detalhe, mas começou a cuidar, eu ganho um cachorro em 15 dias. É por causa do cachorro. Ela ficou com o ciclo do cachorro, começou a ter esse problema. Tá? Aí, manda o cachorro embora. Não. Também não é assim, né? Uma ararajuba, ela pode viver uns 20 anos, Marielinha também. Não vive muito mais do que isso. Maior. A Marielinha é um pouco menor que o papagaio. Tá? E a ararajuba é desse tamanho, um pouco menor, às vezes um pouco maior. Depende, né? De indivíduo para indivíduo. A ararajuba é mais robusta. Tá? Esses são bichos que estavam de hotel lá na clínica. Quando tem ararajuba de hotel, nossa, eu faço questão de ir até de feriado para brincar com elas. Porque eu adoro ararajuba. Só que, então, tem que dar atenção. Né? Eu também. E a ararajuba é um pouco mais caro, tá? 4 mil, mais ou menos. A ararinha maracanã, ela é um animal que nós temos aqui em São Paulo. Quando vocês ouvem gritos de piscitacídeos, aqui eu estou extremamente acostumado, né? Eu já sei, puta, a ararinha maracanã. Né? E um dia eu moro em apartamento, eu tenho tela no meu apartamento por causa das minhas aves. E eu acordei no domingo de manhã com um berro na minha janela, na janela da sala que estava aberta. Aí eu fui ver o que, que era uma ararinha dessa gritando na minha janela. Falei, porra, fugiu, né? Vou resgatar ela, vou resgatar, procurar ver o número de anilha e tal, ver se a gente acha o dono. Aí eu desci e tal, todo desbaforido, com pano na mão, falei, agora eu pego ela. Eu vi um monte na janela do meu prédio, é todo um bando, perdido aqui no Ipiranga. Né? Então vocês podem encontrar aqui na cidade de São Paulo. Tem o periquito rei e o periquito rico, que é o Protogeles. Protogeles tirica. É, tirica. A gente, meu, vai começar também a cair Protogeles do ninho. Que eles estão em período de reprodução agora. Vamos dar outubro, novembro, começa a cair do ninho, começa a falar, não, achei muito carinho. Você vai ver Protogeles, essa bela nangeira. Dela fudepada. Mentira, se for periquito, eu cuido. Essa ararinha maracanã também é papagaio? É maior, um pouquinho maior. Eu nunca vi só nenhum aritaca. Então, meu, foi, cara, eu juro que eu queria ter tirado foto quando eu vi duas vezes a Maracanã. E mais tem. Mas tem sim. Tem sim. E, cara, R$800 o pet desse, legalizado. Puta do bicho. Nossa, eu acho fantástico. E linda, né? E linda. Linda, linda, linda. Né? E o Protogeles, o último que eu resgatei, eu cuidei 3 meses dele. Aí eu doei. Ele já estava muito bem, muito esperto, já teve filhote, estava na boca do cachorro. Aí ligaram para mim, você pode cuidar? Posso. Então vamos lá. Cuidar da papinha, o peito cai. Mas eu acabei doando ele, porque bicho silvestre, sem licença. Não que eu seja um exemplo de pessoa, mas ele acabou ter sido um pau. Já estou fora. Aí levo, estou tendo licença. Levo embora por causa de um. Por causa de um leva. Por causa de um que eu não tenho licença, levo minhas 13 pitons embora. Entendeu? Porque eu tenho licença delas. São 13. Tenho mais. Entendeu? Enfim. Jandaia é um pássaro também bastante como pet. Deve custar hoje uns R$400, R$500. A legalizada. Grita bastante, fala pouco. Uma tranqueira, mas são bonitas. Tá? Naquele lado, do lado esquerdo de vocês, uma jandaia no sol. Que aqui é a jandaia comum. Agora a gente entra um pouco na fauna exótica, né, que não é da nossa... Parece um pouco de pombo isso aqui no vidro do carro, parece? A gente entra um pouco na fauna exótica, nas aves que não são brasileiras. Temos o periquito australiano, também. Quem tem periquito mesmo? Você tem periquito também, né? São bonitinhos, né? Mas não fazem nada. É. Peidinhos, né? Não faz nada, periquito. E os demônios, agatornis, que a amiga dele tem, a Luísa. Pra mim isso aqui é o demônio em asa. Cara, como um bicho tão pequeno pode ser tão malvado? É incrível isso. Adoram bicar, mas eles não bicam pra tipo, sair, eles bicam pra te arrancar um pedaço. Sabe? Porque se fosse uma ave desse tamanho, matava você. Tá? Mas assim, tem os bonzinhos, os roseicores são mais bonzinhos, né? Personatas são os demônios, tem as espécies, na verdade, né? Mas é uma ave que a gente tem uma casuística grande. Você compra por R$100 na Cobasa, pede 100, né? Os lores, tá? São bem bonitos. A gente tem o lores arco-íris, tem o lores eutelis, lores negro. A grande diferença, a grande diferença que a gente vê nos lores, pessoal, é no formato da língua. Enquanto o formato, já vai acontecer com meus desenhos. Eu sou péssimo para desenhar também, hein? Já aviso. Enquanto o formato de uma língua normal é assim, por exemplo, do pistacídio, eu juro que é uma língua. Você já viu a língua de papagaio? É parecida, né? Tá parecida, tá? Enquanto uma língua do papagaio é assim, a língua do Lores é assim, ó. É isso? Não. Eles são nectívoros. Tá? Mas não chega a ser igual. É que eu já tomei linguada de tucano e de lores, é diferente. Aí eu peguei, abri a boca, vi como que era. Eu não achei foto pra. Eu não gosto de ficar pegando foto no Google, eu gosto de pegar foto de livro. E eu não achei foto em livro. Né? E a língua dele, ela tem esses. Não sei se é pelinhos, não sei como escrever isso pra vocês, que é o que vem retirar no néctar da flor. Tá? São nectívoros, os lores. É um pet legal, mas um pouco caro. R$1.800, R$2.000 o comum, que é aquele lá do canto, só que eles, tá? E o problema deles são as excretas, né? Como ele é nectívoro, a gente, em cativeiro, a gente dá papinha pra eles. Então, do jeito que entra, sai. É aquela baixaria. Sabe? Ele mira, né? Oi? Eles miram. Miram fora da gaiola, em você. Mira. Lores é fogo. Mas, ó, que bonitinho esse lores negro. Não parece um minicorvo? Um corpo bonitinho, não sei, é bonitinho, eu adoro. E o Eutelis, esse do meio, ele é um bicho que eu adoro também, porque ele deita pra te atacar, ele deita e fica batendo as perninhas, igual a Marianinha. É a coisa mais fofa, cara, ele tentando te bater. Aí os amores gerais são as cacatuas, cacatuas das Molucas, ela é um pouco mais rosa, tá? Quem tem dinheiro, é um puta no pet, conselho, vai e compra mesmo. Venda teu carro e compra uma. 50. Quanto que é? 1.000? Vale a pena você vender seu carro, você levanta 50, comprar uma dessas, você pega nas patas dela e vai, ela vai te levando pro lugar. Aí vale, né? Mas não, pelo amor de Deus. Oi? Ah, tá. É, tem umas mais baratas, a gente chega lá. Tá? Tem a cacatua sulfúria também. E ela, a gente não vê tanto como pet, tá? Mas existe. Bicho fantástico, super bonzinho, mas eu não sei o preço da sulfúria, tá, gente? Temos uma cacatua alba. Cacatua alba é disparado o maior. A que mais existe como pet. Aquele. A Hebe tinha uma. Tinha, a cacatua ainda existe, né? A Hebe não. Sem maldade, hein, pessoal? A cacatua ainda tá viva. Né? Agora, se ela vê a Hebe. E em torno de 25 mil numa loja você compra uma cacatua dessa, tranquilamente. O criador, putz, cara, se você ficar assim uns 2 anos puxando o saco dele, você consegue tirar preço de custo uns 12, 15 mil. Mas tipo, toda foto você tem que ser pendurado no saco do cara, sabe? Senão é difícil dele liberar uma ave pra você. E é um bicho que cria, é um pouco chato pra criar também. Inclusive na época de reprodução, logo após a cópula, o macho tenta matar a fêmea. Então é bem complicado. Tá? É, são grossos, né? Hogwarts. A maturidade sexual também de 7 a 10 anos. E a cacatua galá, que a Cris teve quando morou na Austrália. Eu teve uma dessa quando morou na Austrália. Chique, hein? Teve. Nossa, e a cacatua galá, ela, hoje em dia, ela tá bem cara. 25, 30 mil. Só que chegaram bastante casais esse ano. E vai baratear, porque a maturidade sexual dela começa com 3 anos. Então, ano que vem já vai começar. Nossa, tomara que tenha uma churrada de galá, cara. A previsão do criador é ele vender cada uma 8 mil. É, aí uma dessa por 8 mil eu compro. Compro? Mesmo não tendo muito dinheiro. 8 mil contar, aí eu compro. Tem um puta do pet. Agora, 25, a Alba não compra. Eu prefiro ter o risco de enterrar 8 do que enterrar 25. Né, se morrer alguma coisa, ficar uma zica. Né, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas uma galá vale a pena ter. Ela é muito bonita, muito, muito bonita. E a calma. Essa aí. É. A gente chamava, ela não tinha nome porque ela era do criador. Então a gente chamava ele de funério. Aquele papai parece meu dedo. Você chegava perto da galera e ficava te olhando assim, apesado, ficava assim. Né? E eu acabei descobrindo que ela era mansa depois de um tempo que ela ficou na clínica. E aí eu fiz bastante foto pra ela. A gente brincou bastante, fiz vídeo e tal, tudo escondido, né? Daí ela não pode saber. Vocês não vão contar, né? Não. Fiando, hein? Tá. Essa aqui, 180 pau. E quanto tem? 50, né? 180 mil. Cara, tipo assim, 180 anos. Não, não. Comprou uns 50 mil de família. Então, imagina isso aí. É um apartamento, cara. Uma kitnet dentro de uma gaiola. Uma kitnet preta que grita. Bah, bah. Eu não sei se tá bem também, não. O olho tá aqui, ó. Ó, aqui a gente tem uma região sem penas, a pterila, e o olho tá aqui. Então ela custa por dia, peraí. Então, mas aí se você pensar, você sabe como o pessoal ganha muito dinheiro hoje em dia? O macaco prego. O macaco, eu vou ver coração, tá, gente? Pra gente não passar muito, não. Ó, a Cris acabou de mandar mensagem. Sério, eu não vou responder. Oi, Raul, pô. Vai lá, fica lá na Europa, deixa a gente hoje. Aí, pessoal. O rapaz, ele, tipo, ele treina macaco prego, então o cara compra, ele treina, aluga pra comercial, aluga pra filme, aluga pra isso, aluga pra aquilo. Então você chuta o preço do macaco prego legalizado. Você tá ficando assustado, eu também me assusto muito com os preços. Gente, não. Não. R$300. Não, macaco prego é 50 mil. 50 mil. Um jovem, dá pro seu. Um jovem não, vai lá. Um bebê de um ano, dois anos. 75 bebê. É caro. É caro, é caro, é caro. A clínica, na quarta-feira, eu atendi a Flor, eu auxiliei a puta do novo velho que cheio. Ela é uma macaca técnica, hein? Da troca, chapou ela. Aí quem levou foi o administrador dela, que é nosso amigo. Aí a gente capturou ela porque o prego todo ele tem perigo de reprodução, ficou muito agressivo. Esse bicho é de extinção? Quem? A palma? Não. De onde que é esse bicho? A palma? Cara, se eu não me engano, era da Indonésia. Palma, chama? Palma. É, cacatua das palmeiras. Se eu não me engano, é Indonésia. As cacatuas estão todas para aqueles lados. Indonésia, é, Austrália, Nova Zelândia. Tá? Ficam todas naquela região. Eu acho um puta no pet. Agora a gente... Essa daqui é a cacatua de pobre. Eu tenho duas. Cacatua de pobre. É, eu tenho duas. Você também tem uma, então? Somos pobres. Quem mais tem cacatua de pobre aqui? R$14,00. É, não, R$80,00. Você pegou uma galada, né? É meu, esse aqui é o Nininho, tá? Vou tirar essa foto bonitinha dele. Meu bebezinho. Aí a calopsita, meu, disparada, é uma grande casuística na nossa clínica. Vocês tiveram anatomia já tem uns 2 anos? Então a gente vai puxar um pouquinho só a parte da anatomia, tá? Eu vou precisar da ajuda de vocês, porque animais também, foi? Ah, não, sim, sim, mas vocês tiveram de mamíferos, né? Então, o intuito principal é a gente fazer um comparativo, óbvio, passar as novidades para vocês, né, que eles têm, e para poder comparar. Como, por exemplo, as aves têm um esqueleto leve, ele equivale a 4,4 do peso corporal comparando com um pombo. É muito leve. É muito leve. Tá? Muito disso por conta dos ossos pneumáticos, que a gente vai ver lá na frente. Tá? Eles têm as vértebras fusionadas, a gente vai passar isso para vocês também, tá? Que promove uma estabilidade, maior proteção durante o voo. Eles têm o externo quilhado, tá? Que é a quilha em aves de voo. Vou exemplificar para vocês isso. E muita diferença anatômica entre as espécies. Tá? Complexa cinética em ossos do crânio. Eles vão ajudar a vocês entenderem um pouco. E também a imagem, para vocês entenderem como é que funciona a movimentação dos bicos. Tá? Prometo que não vou pegar pesado nisso. É só realmente para vocês entenderem como funciona. Ah, não, fica tranquilo. Eu vou falando dos pontos mais importantes, tá? Pra deixar que eu faça algumas brincadeiras, tipo isso da minha prova. Vocês já estão prestes, tá? Então, pessoal, o crânio, vocês lembram o que é uma sindesmose? Uma sutura. Isso, é aqueles. Como chama? Aquele serrilhadinho que os mamíferos têm no crânio. As aves não têm esse serrilhadinho, elas não têm essas suturas, tá? O crânio é um osso só nas aves. Em mamífero ele é dividido em alguns ossos, né? Então vocês veem, ele é um osso maciço, só, bem fino, tá? A pré-maxila, que é essa estrutura aqui, que seria o bico superior, a gente pode também chamar de bico superior, não tem problema, ela possui articulação nasal frontal, nada mais é do que onde fica essa junção aqui, você vê aqui? Depois a gente corre nas outras partes, tá? Aqui, ó, essa... Na maceração eu consegui preservar bem essa articulação, que era a cartilaginosa, tá? Eles possuem uma grande órbita ocular, como vocês podem ver, e o anel esclerótico em bulbo ocular, que eu já vou mostrar para vocês, que isso é impossível de macerar uma peça com isso, esse anel esclerótico. Aqui é a fotinha do crânio, para todo mundo conseguir visualizar melhor. Então esse daqui é o osso quadrado, que ele não é quadrado. Aqui é onde ele articula com o crânio, aqui é onde ele articula com a mandíbula, tá certo? Que seria o bico inferior. O arco zigomático dele aqui, vocês conseguem ver que ele é articulado na pré-maxila. Então, pessoal, quando ele movimenta o osso quadrado e o arco zigomático, ele consegue movimentar a pré-maxila para cima, assim. Tá? Isso promove uma maior força na bicada deles, porque eles conseguem flexionar a pré-maxila e abaixar a mandíbula, aí pega e fecha o bico, tá? Entenderam? De boa? Scleral ring, esse daqui é o anel esclerótico, anel escleral, tá? O scleral ring, eles são pequenos, é uma fusão de pequenos ossículos, tá? São assim, ó, eles são bem assim, ó. Eles formam um círculo. Mas eu não sei formar um círculo. Ah lá, não sei. Vou me entortar aqui pra fazer. Bom, enfim, vocês entenderam, né? é a junção de pequenos ossículos que protegem a esclera ocular. Certo? A esclera. A esclera das aves, vocês lembram o que é esclera? Olho. Esclera é a parte branca do olho. Tá? Ele protege a esclera. Se ela tem uma órbita ocular tão grande, como que ela tem uma órbita ocular tão grande e quando você vê a foto de um pistacídio, você não vê a porção branca, você não vê a esclera. Entendeu? Porque a esclera ela fica protegida e coberta pelo anel escleral. Tá certo? Ouvido médio, ouvido profundo e abertura do tubo faríngeo-timpânico. Tá? Guardem bem esse nome, que a gente vai, daqui a alguns slides a gente falará novamente. Tá bom? Quando a gente falar de sistema respiratório, a gente vai falar de novo do tubo faríngeo-timpânico. As aves, pessoal, eu acho que a principal diferença no crânio delas, do mamífero, além do bico, tudo, a ausência de dentes, essas coisas, é que elas têm um côndilo do occipital. Vocês lembram o que é o côndilo do occipital? Isso, daqui, ó. É onde articula com a primeira vértebra cervical, com aves. Tá? É essa estrutura aqui, nas aves. Ah, não sei porque eu vou me amontar. Tá? E comparado com mamífero, um gato doméstico, eles têm dois côndilos no occipital. Certo? Entendido? O que a ave consegue fazer que o mamífero não consegue fazer por conta de só ter um côndilo do occipital? Isso aí, a cabeça, isso aí. Ela consegue girar 180 graus na cabeça dela, tá? Como vocês já me responderam, o próximo slide não tem sentido. Né? Elas têm essa habilidade. Eu andando, eu atrapalho vocês? Não. Não? Tá. Agora, pessoal, o aparelhoide. O aparelhoide, vocês, não sei se vocês lembram da anatomia, é um aparelho que dá sustentação na língua. Tá? E isso, essa foto é muito interessante, porque ela tem o cerato hialho, o basiário, os ossos do aparelhoide, que eu não vou ficar pegando muito. Mas ela tem essas duas estruturas aqui, paragrosso. São os ossos paraglossais. Os ossos paraglossais, eles estão lá, tudo bem? Os ossos paraglossais. Os ossos paraglossais estão presentes na língua das araras, na língua dos papagaios, na língua dos psitacídeos. Correto? Então elas têm um osso na língua. Tá? Nos gansos, nas galinhas, nos passeriformes, nós temos cartilagem, e não osso. É cartilagem paraglossal, tá? Uma pergunta boa para a prova, né? Qual o nome do osso presente na língua dos citacídeos? Vocês não acham uma pergunta legal? Acho que eu já dei a dica. Não sei se ela vai dar essa pergunta. Quem sabe? O esterno. O esterno... A divisão de classes entre ratitas e carenadas são baseadas no externo. Ratitas são as aves que não voam. E carenadas ou quilhadas são aves que voam. Tá certo? Alguém pode me dar um exemplo de uma ratita? Galinha voa. Pinguim não voa em migração? Pinguim de migração? Não. Não, tenho essa dúvida. Mas o avestruz é o meu exemplo. O pinguim não voa, mas eu não sei se o pinguim, como o exemplo da galinha, ele é uma ratita. Eu acho que eles são carenados, tá? É porque a galinha, o que ela voa, ela consegue voar daqui até ali só, e já pousa. E ela tem um externo quilhado, no peito do frango, aquela coisa gostosa que a gente come. Tem algum vegetariano aqui? Nossa, na turma da tarde só tinha uma. Quatro de italiano? Eu faltou sim, é. Tá. Maneira, vou maneirar as brincadeiras. Tô brincando. Mas vocês são veganos ou vegetarianos? Tá. Então, aqui vegano é um pouco mais. Né? Fala alguma coisa, o cara já te olha feio, não leva nada na brincadeira. E pessoal, a grande diferença, por exemplo, um Office Plus não consegue voar não é por causa do tamanho dele, tá? É porque vocês conseguem perceber que é uma diferença gritante no cérebro, principalmente na angulação. Nós temos a quilha aqui. Na ponta da quilha, a gente tem a inserção dos músculos peitorais, que fazem a ave alçar voo, tá? Então, ele consegue ter uma angulação para ter um movimento de flexão desse músculo e um movimento de flexão, adução, eu acho que é adução. Flexão, adução e abdução. Eu me perco um pouco com esses. Mesmo porque não é uma coisa assim, extremamente importante, né? Mas para mostrar para vocês que, por exemplo, as ratitas, elas não têm essa angulação na quilha, tá? Então elas não têm força para levantar o voo, tá bom? É uma diferença, eu acho, bem legal. Então, os ossos pneumáticos, já adiantei um pouquinho para vocês. Vocês é que têm ossos pneumáticos? Humano tem esse osso pneumático? Cachorro tem osso pneumático? Tem. Até a maldita sinusite, né? Sim, teve. Então a gente ia aguentar o peso da nossa cabeça. Se a gente tivesse o osso pneumático. Porém, as aves exageram. Tem muitos ossos pneumáticos. Tá? Muitos. É uma característica tanto osteológica quanto do sistema respiratório. E daqui a pouco a gente chega lá. Tá? Uma tabelinha não precisa copiar. Tá, só para vocês saberem, a espécie, por exemplo, dos pombos, 12 cervicais, 7 torácicas. Galinhas, 14 a 17 cervicais, 7 torácicas. Tá? Vocês percebam aqui essa palavra notário. Notário é a estrutura que fusiona as vértebras do tórax. Isso é importante. Tá? É importante para a gente conseguir entender como é que funciona a caixa forte das aves. Tá. O notário, ele está presente nas aves de voo e representa esta fusão aqui entre as vértebras. Vocês conseguem visualizar? Aqui é uma vértebra, fusão, fusão. Tá? Uma estrutura óssea que fusiona as vértebras. Ou seja, ela torna como se fosse o tórax, a ave não tem tórax, tá? A gente já vai falar sobre isso, mas como se fosse o tórax com uma caixa bem forte. Tá? A Cris já passou para vocês que eles não têm tórax no abdômen? Não? Então estou falando agora. A ave não tem tórax e abdômen, tem cavidade celomática, tá certo? A gente vai ouvir alguns termos aqui correndo torácicos e abdominais. Mas estejam cientes que não existe essa divisão das aves. Diga. Você falou de vértebra cervical e torácica e lombar. Vamos chegar lá. Mais precisamente, agora. Tchan tchan. Simsacro. O simsacro, pessoal, é a fusão das vértebras lombares e sacrais de uma ave. Tá bom? Elas são todas fusionadas. Tá? Nessa estrutura que se chama simsacro. Vocês estão percebendo que a coluna vertebral dela é quase toda fusionada? Tá? E logo abaixo do simsacro, nós temos o pigóstilo. Nominho feio, né? Pigóstilo. Pigóstilo é essa estrutura óssea que faz este movimento nas penas da cauda. Tá? Ou seja, ela dá direção no voo das aves. Cinturão peitoral. Se nós estávamos falando do esqueleto vertebral, né? Agora a gente vai falar um pouco do que vai para os membros, né? Das junções. Por exemplo, o mamífero tem a escápula, né? Que junta o tórax, articula o tórax nos membros. A ave tem o cinturão peitoral ou cinturão escapular, certo? Está está presente no cinturão a escápula, a clavícula, que também pode ser encontrada em literatura como fúrcula, a quilha, o pelo externo deles, né, e o osso coracoide. Tá? Esse cinturão, junto com o externo, eles começam aqui a caixa forte que eu falei nas águas. Elas começam porque eles se articulam. Então é, faz parte do conjunto só. Não tem nenhum osso desse solto. Tá? E no, para os membros pélvicos, nós temos o cinturão pélvico. E o cinturão pélvico é a fusão do sim sacro, tá? E do coxal. O coxal também deles é fusionado, que é o ilho, o ísio, o pubis, né? Também eles estão todos fusionados no cinturão pélvico. Agora vocês conseguem ver bem que é uma caixa forte, é uma caixinha. Não vou falar que é forte, porque é água sensível. Mas ela vai proteger da pressão atmosférica. Vocês concordam comigo? É das coisas, não tem essa estrutura para proteger. Voltando ao slide que eu pulei de propósito, nós temos aqui fazendo parte dos membros torácicos a asa, tá? Onde nós temos aqui um pedaço do cinturão e onde ela se articula aqui na fossa glenoidal. Não precisa anotar a fossa glenoidal, essas coisas bem específicas de anatomia descritiva, né, do corpo animal. Aí nós temos aqui o húmero, fossa do olecrano e uma grande diferença aqui que eu acho que a Cris comentou, que a ulna maior que o rádio. Não lembro se ela comentou semana passada. Foi, comentou. Ah, e a ulna é maior que o rádio, no caso das aves. Nós temos aqui o primeiro dedo, segundo dedo e terceiro dedo. O primeiro dedo também é chamado de álula. Tá? É uma estrutura que numa fratura pode machucar, num corte de pedra errado pode machucar, dependendo de como a pessoa pega, mas que essa parte clínica é, a gente deixa para trás. E no membro pélvico, a principal diferença é a presença de um osso chamado tíbio tarso. Tá? Você que trabalha com radiologia já deve ter visto algum laudo, fratura e tíbio tarso. É o campeão de fratura, realmente é o campeão, mas a gente, se não for uma fratura exposta, a gente consegue salvar essa perna. Mas se não salvar a perna assim, precisa de uma amputação, a ave vai vir muito bem obrigada, tá? Não tem problema nenhum. Quase terminando a parte de osteologia, ou melhor dizendo, eu acho que já terminando, nós temos as falanges. Nós temos animais que são anisodáctilos. Ou seja, o anisodáctilo, vocês querem que eu escreva? Anisodáctilo. Caminhando aqui a teia? É o que tem para hoje, né? Anisodáctilo são os animais que possuem três dedos para frente e um dedo para trás. Correto? Alguém quer chutar um exemplo de anisodáctilo? Galinha. Galinha. Galiformes lá, exatamente. Passeriformes também. Tá bom? Nós temos os zigodáctilos. Zigodáctilo. Alguém chuta um exemplo? O zigodáctilo, ele tem dois dedos na frente, dois dedos atrás. Isso, psitacídeos, arara, papagaios, psitanindos. Uhum. Aí nós temos os palmados. Palmados, tá? Os palmados são as aves aquáticas. Tipo o famoso pé de pato. Tá? Aquelas têm aquela membrana interdigital que a gente consegue ver lá naquela imagem. Vamos ver o coração para ver se eu acelero ou se eu breco. Nossa, teve um rápido, hein? Foi rápido, eu acho. É 9 horas de intervalo, né? Tá. Sistema nervoso. As aves têm dois hemisférios cerebrais, como os mamíferos. Porém, composto em sua maior porção por corpos estriados. Isso significa o quê? O corpo estriado, ele vai, né, proferir para o animal menos memória e mais estereotipo. Correto? Então, a ave não tem uma memória tão boa quanto muitos acham. Ela possui mais estereotipo. Alguém quer me dar um exemplo de um estereotipo? Tudo bem. Vocês acham que o louro quer café ou ele aprendeu a falar que quer café? Ele aprendeu, ele não quer café. Ele aprendeu a falar. Aí vai o proprietário e dá café. Ferra o bicho. Cafeína, intoxica. Certo? Então, esse estereotipo das aves, ele está presente na vida de todos os treinadores, no YouTube, em tudo. Você sabe mais, tem? Aquele papagaio do Kong inteligente que responde tudo. Por exemplo, se você deve ter um vídeo que a treinadora dele mostra, ele fala sim, não, fala a cor que é, por exemplo, é branco, ele fala, mas se você colocar um giz preto e mostrar para ele em primeiro lugar, ele vai falar que é branco. Porque ele é condicionado a isso, é o condicionamento do animal. Tá? Eles possuem 12 partes de nervos cranianos, 3 meninges, você lembra os nomes das meninges? Dura mater e aracnoide. É, tá igual, não muda. O cerebelo e os lobos ópticos são bem desenvolvidos. Cerebelo, um animal precisa ter um puta de equilíbrio, né? Pra voar, pra tudo. Para escaladas. E os outros, os lobos ópticos, a gente já vai entender um pouquinho sobre a visão deles também. Um comparativo do encéfalo de um mamífero, de um pássaro e de um réptil. Comentários. Nossa, o do pássaro é mais gordo, né? É, mas o do mamífero tem mais área pré-frontal. O réptil não tem nada, quase. Né? Mas é, a vida é assim. Eu acredito ainda que os lagartos são inteligentes e gostam de mim. Deixem eu acreditar. Falando bem rapidamente de músculos, tá? Como eu já adiantei para vocês, os músculos peitorais são responsáveis por alçar voo. Os músculos da asa são responsáveis por manutenção do voo, também por alçar o voo, né, em conjunto com os peitorais. E a anatomia é bem parecida com o membro torácico de mamíferos. Tem o bíceps, tem o tríceps, é bíceps, tríceps, tem o supinador, né? Que é o nome dos outros? Não lembro. E olha que eu publiquei um artigo com a musculatura de asa, cara, de arara. São muitos detalhes. Né? Tem bíceps, tríceps, tem o músculo pronador profundo, pronador superficial, tem o supinador. Enfim. Eu não lembro dos mamíferos para poder comparar. Né? E os músculos da perna também, bíceps femoral. Tem o oblíquo, não sei se vocês lembram, tem quando a gente faz a aplicação em prolongado. Né? E uma diferença notável entre músculos brancos e músculos vermelhos, que é o principal para a gente aqui. Tá? Tirando nossos amigos vegetarianos, que devem odiar carne, o peito de frango, que cor que é? Branquinho. Por que é branquinho? O frango, ele não tem habilidade de voo, certo? Então ele precisa de menos vascularização, e ele tem menos vascularização. Por isso que é branco, tá? Como qualquer outra ave que voe, seja um passeriforme, um ave de rapina, um pistacídeo, ele vai ser um músculo mais escuro, mais avermelhado, mais vinácido, tá? Por conta da vascularização do músculo, tá? Eu acho bem legal. E o avestruz? O avestruz, ele tem um músculo mais escuro. É mais escuro. E não é uma ave que voa. Aí vocês começam a jogar coisa em mim. Ah, você é burro. Não, mas isso aí eu lembro. O externo é diferente. O externo sendo diferente, vocês... eu preciso voltar para vocês lembrar, acho que não, né? Porque o externo dele, ele tem os ossos aqui e continua aqui. Certo? Delas e continua externo. Então, você consegue ter aqui a vascularização intercostal, entendeu? E numa ave que tem o peito totalmente fechado pela quilha, você não tem essa vascularização, tá? Você tem. É diferente. O frango tem quilha, vocês sabem disso, né? Vocês sacaram? Apesar de ser uma ave que não voa muito, eles têm quilha, igual os pinguins, tá? Aí eles não precisam ficar desviando vasos pela torta à direita para conseguir chegar lá, tá? Sistema imunológico, também é bem rapidinho. As aves têm os órgãos linfóides, primários e secundários. Dos primários, a gente tem o timo e a bursa de Fabrícios, tá? São órgãos que, na vida jovem dela, na vida fetal e neonato dela, ela vai ter um bom desenvolvimento deles. E, com o passar do tempo, eles vão regredir. A regressão varia de espécie para espécie, tá? E os órgãos linfóides que continuam na ativa, baço, tecido linfóide intestinal e a medula óssea, certo? Ninguém vai perguntar, mas a ave não tem linfonodo? Não, não tem, tá bom? Elas não têm linfonodos, elas têm tonsilas, é diferente. Alguém arrisca dizer que órgão é esse de uma ave? As opções estão aqui. As opções estão aqui, gente. Baço. Certo? O baço das aves, ele tem esse formato de feijão. Tá? Por quê? Vamos falar um pouquinho do baço. Nas aves, ele tem a única e exclusiva função imunológica e não de reservatório de sangue, igual aos mamíferos. Tá? Então, ele não precisa do tamanho. Só o sistema imunológico. O baço tem função imunológica. Apenas imunológica. Apenas imunológica. Tá. Estesiologia é o estudo do quê? Não só. Mais um. Exatamente. Então, tudo que a gente fala de estésio, a gente engloba todos os sentidos. Tá? A visão das aves, a estrutura ocular das aves ela é bem parecida com os mamíferos. Tá? Seja em câmara anterior ou posterior. Lente, íris, córnea, retina. Porém, elas têm esta estrutura aqui, chamada pectem oculi. Pectem oculi. O pectem oculi, ele funciona como um catalisador de vasos. Tá? Ele vai canalizar todos os vasos do olho da ave para que não tenha sombra na retina e ela possa ter uma visão mais apurada. Certo? Eu acho essa diferença máxima. E uma outra diferença aí é de entre espécies aviárias, que ela tem o olho flat, o olho globoso e o tubular. Tá? O olho flat, ele é uma visão um pouco mais pobre e é encontrado em psitacídeos, por exemplo. É encontrado em galinha. Tá? E o olho globoso, ele tem uma visão um pouco mais apurada. Aves de rapinas, diurna e passeriformes. A ave de rapina noturna, que ela precisa de ter uma puta visão boa, é o tubular, tá? Ele vai conferir uma visão bem melhor para ela. Ouvidos. As aves possuem um meato auditivo externo, que é a abertura. Ouvido coberto por penas. Com exceção a uma espécie que ela tem uma orelha. Alguém? Sabe você? Você é uma espécie de orelha? É. Uma ave? É. Coruja. Coruja. Coruja leruda. Essa mesmo. mocho, né? Já mocho. Ela tem orelha. É. É assim, né? Opa, aí eu com meus desenhos. Não, é o Batman. Isso aqui é o Batman, é um gato, alguma coisa. Agora é um porco. Gente do céu, não deixa ninguém ver isso. Não, ó, ninguém tirou foto, né? Vou nem pegar o apagador, hein? Tá? Então, no ouvido, olha lá, ó, minha dislexia. No ouvido médio, nós temos a columela. Columela, e daí, né, galera? Nome estranho. Nem vocês podem anotar, viu? Talvez caia. Então, vou explicar o que é a columela pra vocês. Os mamíferos têm três ossículos no ouvido, tem? Desenha o nome? Analisem só, columela. Tá? É o que vai dar a vibração, o tímpano, para elas terem acesso ao som. Tá? É só apenas um osso. E comunicação com orofaringe pelos tubos faringotipânicos. Lembra que eu falei para vocês? Tá? Esses tubos faringotipânicos, eles vão fazer o quê? Quando a ave está em alta, em voo muito alto, ela vai ter uma pressão atmosférica pressionando ela, não vai? Se vocês vão para essa altitude, o que vai acontecer com o ouvido? Vai entupir. É, estourar. Pode entupir, né? Vai acontecer alguma coisa assim. Então, essa comunicação é um escape de ar que cai na cavidade oral. Entendeu? Exatamente para essa pressão não prejudicar. Exatamente, uma válvula de escape. Tá? E ela cai numa estrutura chamada abertura, né? Na verdade, ela se chama cleft infundibular. Mais uma letra feia. Cleft. Quando eu era pequeno, isso em 1980, um pouco antes, eu sou velho, gente. Meu pai me colocou numa escola de caligrafia. É, não indico a escola pra ninguém. Cleft. Imagina eu preencher o cheque. Hoje em dia não usa mais cheque, né? Cheque, nossa, deu tudo errado de folha. Puta. É o cleft infundibular, que é a estrutura onde o ar que passa pelos tubos faringotipânicos desemboca em cavidade oral. E no ouvido interno nós temos a cóclea, estruturas vestibulares para manter o equilíbrio do passarinho voando. Aqui é só uma ilustração de como é a columela, tá? Quando... Esse cleft vestibular passa, esse fluxo do ar passa pelos tubos timpânicos e cai? Ao contrário. O ar passa pelos tubos timpânicos e desemboca na cavidade oral através do cleft vestibular. Era isso que eu tinha falado, né? Ou sei que confundi tudo. Às vezes eu posso ter me enrolado também pra falar. Agora eu não sei. Ah, tudo bem. Não, mas... Depois eu senti a gravação. Não, mas vocês entenderam, né? Você anotou como? Então, eu falei na metade. Estrutura onde o ar que passa nos tubos timpânicos e aí... Desemboca, isso aí. É. Ah, tá. Agora eu quase... Por exemplo, a gente tem o ouvido aqui, a gente tem o tubo faringotipânico, aqui é o cleft e aqui é a cavidade oral. Tá? Obrigada. Olfato. As aves, como os mamíferos, têm bulbo olfatório e a ausência do vômero nasal, que é o órgão de Jacobson. Tá? E ela utiliza para reconhecer alimentos e filhotes. Até aí, sem segredo. Como também no paladar. Tá? Como os mamíferos, as aves têm papilas gustativas, porém, a diferença entre espécies. Galinhas têm 24 papilas, e o papagaio tem 3.500 papilas. Ele seleciona um pouco mais do que a galinha, né? É, galinha come o que tiver, né? Tá. Na pele, as aves têm a presença dos corpúsculos de Herbst, que eles fazem a função de receptores. Tem a função de receptores, tanto de toque como térmico. Tá? E os pistacídeos, as aves aquáticas, elas têm também esses receptores no bico. Tá notando? O corpúsculo ele funciona como um receptor de toque e calor. Corpúsculos de Herbst. Herbst. Herbst. Nome feio, né? Isso foi provavelmente o cara que descobriu isso. Não tinha mais, tava fazendo mais nada. Mulher que já tá viajando, sem energia elétrica em casa, vou secar uma ave. Cardiovascular. Vamos ver se o coração. É bom. Cardiovascular é. É curtinho. Isso é de frango? Oi? Isso é de frango. É de frango, é de frango, é. Coraçãozinho, uma hora dessa, sem respeito. Você comeu coração de peru? Oi? De peru? Não. De bom? Tamanho, assim, né? Isso é bom, hein? Você falou do tamanho? Muito legal. Se eu não me engano, é a primeira frase que diz respeito já aqui no próximo slide. Não, ainda não, é do próximo. Sistema cardiovascular presente dois átrios e dois ventrículos. Por que eu especifiquei isso? Porque em répteis não é assim. Tá? Répteis a professora Cristine passa para vocês. Mas eles têm dois átrios e um ventrículo. Ok? E as aves têm dois átrios e dois ventrículos. Como um mamífero. Porém, o arco aórtico, a aorta e o ápice do coração, eles são curvados para a direita. Certo? A mesma coisa para se guardar do lado esquerdo, do peito não, porque assim? É. É, então, mas não funciona com as aves, é do lado direito, né? É o contrário, é o nosso ápice é para a esquerda, dos mamíferos, e o das aves para a direita. Ah, mas cuidado para a direita. E agora o que ele falou? Tamanho, a gente vai mais tarde, tá me trolando esses meus slides aqui. A gente já fala. Bom, eu coloquei esse mapa do sistema venoso e do sistema arterial por causa disso daqui. As aves, elas possuem uma anastomose. Anastomose é como se fosse um desvio, tá? Em suas artérias carótidas, que se tornam, a partir deste ponto aqui, logo no início das vértebras cervicais, se tornam duas artérias carótidas. Tá? Por quê? Para irrigar o cérebro? Quando? Tá voando? Não, quase, quase. Você bateu na trave. Bateu na trave, tem. Não, calma, tem dois atacantes para chutar pro gol. Você está quase fazendo o gol. Quase, quase, quase, quase. Eu te ajudo, eu vou tocar a bola para você. Vocês não acham que é muito estranho a ave conseguir virar 180 graus a cabeça e não ter uma hipóxia, não ter uma falta de oxigenação? Por causa disso. Essas artérias carótidas interiores, o que acontece? Elas passam por meio de sulcos vertebrais. Então, quando a ave faz um rotaciona um movimento, ela não perde a perfusão sanguínea em sistema nervoso central, em encéfalo. Tá? Por conta dessas carótidas que ela tem, dessa divisão de carótidas. Entendeu? Quase, né? Mas foi exatamente. Quando ela vira, uma é. Uma colaba? Não. Uma colaba e outra não. E exatamente. Aí ela consegue ter irrigação. Tanto é que ela fica muito tempo virada quando ela está descansando, muito bem relaxada, mas isso não vai causar prejuízo nenhum. Aqui agora. Ei, você falou do coração de peru, não sei seu nome, perdão. Flávio. Flávio. Tá aqui. O coração das aves é grande demais. Ele corresponde a 2 a 4% do peso corpóreo. É muito grande. Se os ossos correspondem a 4,4% do peso, o coração é o peso de todos os ossos juntos. É meu. Entendeu? Então, pássaro, que está sendo de médio porte, ele pode chegar a 350 batimentos por minuto em repouso. Tá? Um beija-flor em voo pode chegar a 800 batimentos por minuto. Pronto, estourou. Tanto é que quando a gente faz uma confissão, a gente já comentou que tem que tomar cuidado para não morrer. Lembra que ela falou na aula passada de uma aluno, né? Uma aluna no hospital veterinário e tudo. É, quando ocorre a morte súbita desses animais, é porque provavelmente rompeu uma artéria e infartou, né? O rompimento da artéria. Porque a artéria das aves ela é pouco elástica. Então ela não tem muita elasticidade. Então se ela vem grande um bolo sanguíneo nisso, ela não resiste em pouco. Tá? Pecado, né? Oi? Aí morre, né? É, aí morre, ela morre, é. Reza porque você vai falar com o proprietário, né? Aí é complicado. Pessoal, a gente vai terminar mais cedo hoje. Vocês querem fazer o intervalo agora? Depende. Se foi igual sexta-feira passada, não. Mais cedo como? Igual sexta-feira passada? É, se foi como sexta-feira passada, não. Eu acho que tem mais uma hora de aula. Não, pode fazer intervalo, vamos fazer intervalo, vamos fazer 20 minutinhos, pode ser? Pode, às 9 horas vocês voltam? Sim. Beleza. Às 10? Provavelmente. Ó, estamos exatamente na metade. Tá? Provo pra você. Sem problema. Ó, nós temos 124 slides, estamos nos 57. É, exatamente. Tem muita foto. E eu não gosto de colocar muito texto, eu gosto de falar mais, porque fica mais interativo, né? Tá bom? Então daqui a pouco a gente se vê. Ó, 9 horas eu começo, tá galera? Here we go! Sistema respiratório. Temos agora aqui a monitora da Hello! Então, pessoal, agora a gente tem a monitora da Cris aqui, a gente não vai mais poder fazer bagunça. Não vai poder jogar truco, nada de diferença na sala. Agora deu ruim pra gente, aparece pra gente, tá deixado. Sabe que se a gente tivesse, por exemplo, uma Marianinha aqui, ela já estaria pendurada aqui, roendo esse fio, né? Muito cuidado com aves soltas dentro de casa. Elas adoram um fio, uma tomada. Parece que elas têm tropismo, sabe? A tomada suga elas sugam a tomada, eletrocutam e morrem. Quando eu tenho eletrocutadas, aí morrem, quase sempre. Vamos agora para o sistema respiratório. Presente nas narinas, pessoal, aqui nós temos o seroma, essa estrutura que os psitacídeos, que na verdade as calopsitas têm, tá? Seroma com C, ok? Que tem como principal papel as narinas, filtragem e aquecimento do ar, como nos mamíferos, né? Porém, a evaporação do ar aquecido proveniente dos pulmões, também acontece nas narinas, assim como a transpiração, uma vez que as aves não possuem glândulas sudoríparas, ok? Eu também me engano, já. Aqui fora, minha cara. Aqui nós temos a vista ventral de uma cacatua, onde nós percebemos o seio infraorbital. Aqui é a esclera, tá, galera? Seio infraorbital. Lembram do cleft infundibular? Você... Não, foi a menina que estava lá atrás, né? Que ela não está aqui. Não tem problema. Lembram do cleft infundibular? Comecei exatamente agora. Já aconteceu muito mais. Vocês perderam lá. O cleft infundibular, ele fica nessa região aqui. Tá? As aves não possuem o palato duro. Ou seja, existe uma comunicação. Vou deixar ela falar. Ou seja, existe uma comunicação. Não, mas sexta-feira à noite. Você acha que eu. Eu sou, né? Bom dessa descontraída. Não, relaxa. Então, pessoal, de boa, de boa. As aves não têm o palato duro como tem um mamífero. Então, a gente tem uma comunicação direta de seios nasais e boca, ok? Ou seja, uma vestibular também. Através dessa região se chama coanas. Opa! Eu juro que essa foto é uma laringe. Eu juro que é uma laringe e uma traqueia. Tá certo? Vocês lembram como são os anéis traqueais dos mamíferos? São abertos. Possuem um ligamento que liga os dois. Nas aves, eles não são assim, eles são completos. Tá bom? São completos. E aqui é a laringe. Pode passar o próximo. Chegamos agora, sempre gentilmente, descendo, cavalmente, perdão. Chegamos na seringe. A seringe, alguém aqui tem, imagina o que faz a seringe? Sim, é o órgão fonador das aves, tá? Nas outras turmas, eles falaram, mas e a Karina? Né? A minha irmã? Não, tô brincando, não tenho irmã. Mas as aves, no lugar da Karina, elas têm a seringe, tá? Dá menos problema em casa. Falou que estudou a Karina, de repente, né? Pode dar ruim aí pra quem é casado, alguma coisa assim. Ah, tava estudando com a Karina hoje, né? Aí, seringe, melhor. Então, a seringe é o órgão fonador das aves. Todo som que o papagaio emite, a calopsita emite, o curió emite, o mainá, vocês conhecem o mainá, o pássaro preto japonês? Existem alguns aqui no Brasil, eles falam muito bem, tipo papagaio. Papagaio, parece meio papagaio. Todos os sons que eles emitem é pela seringe. Tá? Vocês lembram que eu falei pra vocês que a ave não tinha, não tem tórax e abdômen. Porém, a nomenclatura dos sacos aéreos presentes na cavidade celomática se dá através de torácicos. Caudais, torácicos abdominais. E os craniais são clavicular, cervical e torácicos craniais. Tá? Os sacos aéreos, pessoal, têm como função a passagem do ar, ok? E o caminho do ar até os pulmões. Eles também servem como uma reserva de ar nas aves. Mas a principal função deles é a indução do ar até os pulmões. Tá? Existem também os divertículos dos sacos aéreos, que nós temos o supra-humeral, nós temos o supramedular, o gástrico, o subcaudal, o humeral, o acetabular e o ilolombar. Não precisa copiar os divertículos. Os divertículos. Os sacos aéreos é legal saber. Tá? Um passarinho me contou que às vezes cai isso na prova da Cris. Tá? Mas, vocês vão contar para ela que eu contei, vão? Cair, vocês vão ficar felizes comigo que eu avisei? Se não cair, vocês vão ficar tristes porque vocês decoraram isso? Então, beleza. É isso que eu queria saber, porque vocês têm que saber. Mas é capaz, não sei, tá? Vamos ver. Então, pessoal, vamos lá, sacos aéreos, craniais, cervical, clavicular, torácicos, caudais, abdominais, tá bom? Sacos aéreos possuem conexão direta com os brônquios e com os ossos pneumáticos. Lembrando que eles se intercomunicam entre eles também. Há comunicação entre sacos aéreos, tá? Promovem grande quantidade de oxigênio no sistema, como já foi dito, e proteção dos órgãos internos. Essa foto aqui foi numa celiotomia numa arara, na Exotic Pets, que ela estava com um corpo estranho, em trato gastrointestinal. E aqui é um saco aéreo, para vocês verem como que ele é visceral, um animal vivo, bonitinho, sem ser em desenho. Ainda não muda, não. Vocês conseguem imaginar como que eu vou acessar um órgão que está atendendo o trato gastrointestinal, seja alguns estômagos ou intestino, com esse saco aéreo na minha frente? Não? O que vocês acham que acontece com ele? Explora. Rompe. Tá? Infelizmente, para a gente acessar alguns órgãos, a gente o saco aéreo. Tá? Vai causar algum prejuízo funcional numa ave de cativeiro que não precisa voar 60 km por dia? Não. Tá? O prejuízo mesmo é o corpo estranho que causaria. Tá? O rompimento do saco aéreo não. visualizarem o saco extraclavicular, cervical, crânio torácico, caudal torácico e abdominal. Pode passar. Uma imagem de necrópsia do livro A Color Atlas of Anatomy. Eu comprei esse livro e achei que ele ia ser o máximo, mas o cara só dissecou galinha. Né? Gravando, né? De novo, um monte de F. Né? Mas tudo bem. Tem uma imagem bonita de um saco aéreo, que a gente consegue observar também. Um mapa dos divertículos dos sacos aéreos. Agora vamos lá, os divertículos, tô brincando. Já pensou que eu começo a falar um a um? Quase que vocês não estão para isso cair em prova. Tá, imagina. Os divertículos dos sacos aéreos, que ficam no crânio, mas é legal para vocês terem uma noção, né? A ave tem ar em todo praticamente todo o corpo dela. Sistema respiratório, também com sacos aéreos, pode deixar essa imagem um pouquinho. Eu gostaria que vocês entendessem a amplitude, a magnitude dos sacos aéreos. As aves são tomadas por sacos aéreos. Tá? Elas são tomadas por sacos aéreos. Então, a Cristine, ela já comentou alguma coisa de contenção com vocês, com aquele casaco dela. Foi? Foi? Agora, para ela ficar com um pouco de ciúmes, eu vou mostrar um negócio para vocês. Ao invés de eu mostrar uma contenção, eu já explico qual é o link da contenção com isso. Eu vou mostrar com meus bichinhos de pelúcia. Tá? Então agora a gente vai aprender um pouco a conter a ave e eu ensinar a vocês por que a contenção pode ser perigosa. Agora que vocês já entenderam que tem sacos aéreos nesses bichos, vocês vão entender o que pode acontecer. Passa aí, a gente já vai falar da contenção. Vocês já tiveram, por exemplo, aula em anatomia, onde um professor mostrou para vocês um animal injetado no lápis? Isso aqui é um fantoche. Vocês já tiveram alguma vez? Já? Já viram? Um ser iluminado resolveu injetar látex numa galinha no respiratório dela para ver o que ia acontecer. Aí aconteceu isso, ele conseguiu mapear os sacos aéreos com injeção de látex. Tá, pode passar. Tem algum espanhol, algum argentino aqui? Coloquei até em portunhol, ó, pulmones. Brincadeira, só mais uma imagem para vocês. E os ossos pneumáticos, que também fazem parte do respiratório das aves. Vamos lá, próximo. Vamos falar do pulmão agora. Calma, eu peguei só para vocês ficarem tensos com o que ele vai fazer com esses bichos de pelúcia. Você segura um. E você segura um. Tá. Pulmão. O pulmão das aves são pequenos, rígidos, compactos e esponjosos. Ou seja, mais um ponto para os sacos aéreos, que precisam fazer a condução do ar. Correto? Entenderam? Tá? Se a ave não tem um diafragma, como que ela vai respirar? Ele está tirando foto. Muito bom. Então, como eles não têm o diafragma, você que vai me responder com uma voz assim, ó. O que acontece se eu não tenho diafragma? Não vai falar nada comigo. Como que eles vão respirar? Porque no mamífero, quem auxilia na respiração é o diafragma, né? Ele mantém a pressão negativa nos órgãos, né? E você, ele estende e volta para sair. Na ave, a respiração vai acontecer pelos músculos, através, né, do auxílio dos músculos peitorais. Eles vão fazer essa compressão da cavidade celomática dela. Nessa compressão da cavidade celomática, o que irá comprimir? O ar. O ar continuar circulando. Os sacos aéreos. Tá? Vamos lá, próximo. Então, pessoal, o pulmão é composto. Isso aqui é a seringe, para vocês conseguirem visualizar numa peça, né, perto do pulmão, bonitinho. Uma sintopia boa. Então eles têm os dois brônquios primários, como a gente consegue ver, 11 secundários e 1.800 brônquios terciários. É brônquio pra caramba. Óbvio que é microscópico. Tá? Pode ir pro próximo. Esse aqui é o parabrônquio, que é um brônquio terciário. Dentro desse parabrônquio nós temos as estruturas que fazem a troca gasosa nas aves, que são o neopulmo e o paleopulmo. Pode anotar que isso é importante. Extremidade também, tá? No próximo. Mas tem. Neopulmo, N-E-O, pulmo ou paleopulmo. Pode ir pro próximo, esse eu acho que tá lá. Não, não tá lá. Então, pessoal, antes de entrar na inspiração, a gente vai tentar se contrair um pouco brincando de conter meus bichinhos de pelúcia. Tá bom? Por vocês terem segurado meus bichinhos, vocês que vão me ajudar a conter eles agora. Topam? Vira aqui na frente. Todo mundo topa? Tá tudo feliz. Vem, vem você, vem você, vem você. Vamos lá, pessoal. Primeiro vamos começar com o maior, tá? A arara está no meu ombro. Como você vai contê-la? Eu? É. Tô brincando, cara! Acabou de acabar com a sua mão. Você não vai mais fazer carinho sobre o novo pomerânia, né? Por trás. Vamos lá. Isso. Tá? Tem que pegar muito firme. Primeiro você contém aqui. Tá certo? Óbvio que ela não vai ficar suspensa, hein, gente? Por favor, ela tá aqui em cima da mesa, ó. Ela tá feliz e sorridente. Eu vou, vamos supor que eu esteja com um pano na mão, eu vou, pego, derrubo ela, contenho, ela vai espernear, eu já contenho aqui, ó, a asa e os pés. Pronto. Não, não morreu. Ainda. Brincadeira. Tá? Tá aqui, bonitinha, contida. Tá certo? Tem algum risco essa contenção que eu tô fazendo aqui em sacos aéreos? Não. Não tem risco nenhum. Tá certo? Eu consigo, por exemplo, isso, vem aqui, Deza. Você já aprendeu isso. Eu consigo fazer a colheita do sangue nela? Consigo? Como? Você lembra que, né, eu vou te ajudar, tá? Você lembra que numa arara você vai fazer a colheita pela jugular direita? Uhum. Como você vai conseguir isso com meus três dedos aqui? Você tem que tirar um pincel. É. Oi? Não, não rola, não rola. Não rola porque aí eu vou perder a firmeza aqui. Mas a ave pequena... Ah, calma, a gente vai chegar nas pequenas. Não, mas tudo bem. A gente vai chegar lá. Isso muito te interessa, isso muito te interessa, né? Vem aqui, então. Vem aqui. Se demorar, não, você fica. Se demorar mais que 5 minutos, a aula é por causa dele hoje. Tá bom? Então a gente tem ela aqui. A gente já vai chegar na pequena. A gente já vai chegar. O que, que eu faço com esses meus dedos? Eu recolho eles, tá bom? E fico com um ou dois aqui, depende de como eu tiver. Esse bicho é forte. É muito forte. Aí eu posso pôr em risco. Vai, faz a colheita. Eu posso pôr em risco. Ah, já tomou bicada. Não, é isso. Roubando a cabecinha dela. Você acha que eu tô bem assim? Tô contendo ela bem? Não, eu tô desconfortável. Olha como tá minha mão. Vocês perceberam? Não, tá bom. A proteção tá boa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para um auxiliar, por favor, segurar as minhas pernas. Ela segurou, eu vim por baixo. Pode soltar. Já peguei. Não. Ó, você não pode direito. É uma pelúcia. Pronto, agora eu estou mais confortável. Tá? Então, dependendo da maneira com que você pega o animal, você pode não... Agora eu não estou confortável, para deixar ele em pé. Então, a gente precisa saber por que, que a gente vai conter ele. Se for para uma colheita, as duas mãos atrás. Colheita, tá, galera? Não é coleta. É chato falar, né? Mas é colheita de sangue. O pessoal do laboratório é meio louco. Eu não falei isso pra quem disse. Por favor. Então, eu vou fazer assim. Se eu precisar expor o peito da ave com uma infecção, então a contenção vai ser assim. Eu consigo expor. Vocês entenderam? Ele sempre segurando as asas, tá? Que realmente é meio desengonçado a gente pegar um bicho de pelúcia. Vocês entenderam mais ou menos como funciona? Dessa maneira, eu não estou expondo quem vai fazer uma aplicação, faz uma aplicação no peito, aí soltei. Ah, perdeu o dedo. Entendeu? Então, beleza. Essa aqui é a Ana Grande, presente pra você. Vamos na média agora. Uma ave média. Vamos lá, ela de novo em cima da mesa. Contive. Peguei. Faz de conta que eu segurei as asas também. Contive. Tá bom. Para um exame físico e para fazer uma coleta. Por quê? Porque ela é uma ave menor. Então eu consigo trabalhar com minhas duas mãos no dorso dela. Eu estou pondo em risco a respiração dela aqui? Não, de maneira nenhuma. Só se eu apertar muito o pescoço e acontecer alguma coisa assim. Mas eu também não estou pondo em risco. Vem você. Que tu me pediu, mas ficam vocês dois aqui. Vamos lá, como você conteria essa calopsita? É uma calopsita? Não digo o contrário, eu sou louco, não pode me contrariar. Mas não, ela tá, vamos lá, ela tá aqui, ela é dessa proprietária. Eu sei que você trabalha no IV. No IV não, no Provet. Vamos lá. Primeiro que a gente tem que fazer uma combinação pra saber se ela é mansa ou não. Isso já... Relaxa, ela é mansa, ela tá no mundo dela. Aí eu pegaria isso. Normal, vai o cabelo embora, é. Conteve. Você conteve assim. Tá, beleza. Beleza, tá legal a contenção dele, pessoal. Tá ok. Tá ok. Quem te ensinou a conter? Lá mesmo, beleza. Tá contendo direito. Tá. Aí, pra ele fazer a radiografia, você. Enfim, né? Vocês vão aprender já. E você tem que abrir as asinhas dela. Que é a mãozinha pra não ficar pau. Então, beleza. E se você. Agora você não é mais um auxiliar lá no Provet. Você, como é seu nome mesmo? William. Você é o Dr. William, médico veterinário. Você tá sozinho. Você não tem estagiário porque você é chato. E ninguém quer fazer estágio com você. Verdade. E você precisa fazer uma injeção intramuscular. Sozinho. E aí? Sem proprietário? Tô falando de uma ave pequena, tá bom, pessoal? Só pode ser. Né? É, uma ave pequena. Então, mais vai ter na clínica? Aquele menino, canário, calopsita, papagaio sozinho já. Rola, cara, mas os bichos me detonou. Ele não tava com as pernas dele. Aí eu chegava perto, aí eu deixei ele em casa, que era bagarra aqui, né? Deixei ele entrar e eu fiquei. Ah, você faz assim. Vamos lá, e aí? Isso aí, eu vou cortar. Eu segurei ali, ó, aqui a cabeça. Quatro. Ai! Então, quando é uma ave pequena, é isso aí. Quando é uma ave pequena, você consegue segurar com esses dois dedos e com a mão. Uma ave pequena. Sim. Porém, se você conter... Por que eu estou dando isso em respiratório agora? Porque se você conter ela de uma maneira errada, assim, você vai fazer o quê? Você vai pressionar o peito dela. Você vai estar pressionando a lateral aqui. Se você pressionar a lateral, ela não vai conseguir respirar, vai? E ela vai acontecer o quê? Não, ela vai começar a ficar mole. Olha lá, está ficando mole. Solta, Camal. Solta e soltei. Puta, caiu no chão. Aí morre mesmo. Então você precisa tomar um puta cuidado, gente, na hora de conter uma ave, principalmente, mesmo que você não esteja sozinho. Se você fazer uma contenção, se você fazer uma contenção assim, numa ave pequena, você mata a ave também. Tá? Isso aqui é um pouco maior que uma calopsita ainda, hein? Isso aqui é do tamanho de uma jandaia. Tá? Então precisa tomar esse cuidado. Por isso que eu trouxe os bebês para vocês verem. Obrigado, William. Palmas para ele mandou bem. Olha lá, ó, o brother cumprimentando, aí sim, hein, ó. Vou falar pra Cris te dar meio ponto, tá? Mentira, não vou. Não, um ponto aí é demais também, né? Então, vocês entenderam? Tá? Agora podem devolver, senão vocês não parecem que estão na aula. Você também. É o ruim de você, né? Mas eles ficam aqui assistindo aula com a gente. Pronto. Que retardado, né, cara? Sentar em cima da calda incomoda, né? Sim, mas é que ela vai cair, eu acho. Pronto. Bonitinho. Eu vou virar eles pra assistirem a minha aula, tá? Então, pessoal, agora, depois do momento de desconto, confrontação, vocês entenderam legal, tá? Eu acho que exemplificando assim dá pra entender bem o que é uma convenção, né? É óbvio que na prática é diferente, né? Na prática você vai estar lidando com uma vida. Foi? É, vocês com casaco. Na hora eu falei, vou trazer minhas pelúcias. Eu tenho mais, eu tenho uma cacatua galá de pelúcia, eu tenho um galo de pelúcia, eu tenho uma cobra de pelúcia. Eu tinha coleção. Pois é, por isso que eu não trouxe, mas eu mando foto hoje pra vocês. Tá? Então, pessoal, o sistema de sacos aéreos, ele deixa a respiração dela um pouco mais complicada. Então, a respiração de uma ave, pode anotar isso, é bem importante, ela é bifásica. Tá? Ela precisa de duas inspirações para completar uma expiração. Certo? Quase isso. Tá? É que a partir do momento que a ave já fez a sua primeira respiração lá, quando ela saiu do ovinho, quando ela nasceu, aí ela faz uma, consegue contestar já, porque ela já tem a ave dentro do respiratório dela. Calma, vai ficar mais fácil. Tá? O primeiro movimento de inspiração é responsável pela injeção do ar em pouca quantidade de pulmões e grande quantidade nos sacos aéreos torácicos caudais. Ou seja, eu vou tentar desenhar para vocês, hein? TI, eu vou pegar o nome, a matrícula, e vou falar, Cris, riu de mim. Tô brincando. Não leve a sério, tá? Mas não pode rir, só porque eu sou descoordenado. Vocês vão ver meu desenho. Ó. Aqui tem a seringa, né? E aqui nós temos os... Então, ficou bom? Não? Bom. Pessoal, aqui são os pulmões, tá? E aqui a gente vai fazer a entrada do ar. O ar entrou aqui pela traqueia, ok? Ele já acessa os sacos aéreos e vem para os sacos aéreos, como está descrito lá, torácicos caudais, ok? Ele desvia também um pouco para o pulmão, mas em pouca quantidade, correto? O ar preenchendo, olha, ele está se comunicando, preencheu os sacos aéreos caudais, torácicos caudais, ok? Durante o segundo ciclo respiratório, a segunda inspiração, ele vai preencher por completo e vai extravasar para o pulmão, ok? Ocorreu a troca gasosa e o ar continua no fluxo contínuo, ele vai para os sacos aéreos craniais, ok? Então, é meio complicado entender isso. A gente precisa de muita inspiração para desenhar e vocês entenderem. Porque esse desenho ficou muito pior do que de quarta-feira. Esse ficou pior, eu admito. Eu não consigo fazer duas coisas boas assim seguidas. De quarta estava bonitinho, esse ficou uma droga. Então, vou explicar de novo. Por favor. Tem um slide? Ah, verdade, tem. Obrigado por lembrar. Sério, obrigado mesmo. Obrigado. Que é, por sinal, esse daqui. Vamos lá, então. Vamos tentar por aqui agora. O ar entrou, ok? Acessou os sacos aéreos. Caudal torácico, caudal abdominal, ok? Partindo daqui, ele acessa o pulmão e retorna para os sacos aéreos craniais. Ficou melhor? Ficou melhor, né? Obrigado. Você é um... Como é seu nome? Clayton. Anota, Clayton, meio ponto. Tá? Não, mas... Ah, é. Pô, às vezes eu quero desenhar uma coisa, na minha cabeça fica tão bonita, mas na hora que eu ponho no papel... Meu, eu fico com medo. Ó. Isso daqui pra mim é um testacílio. É o mesmo desenho de dois? Olha. Ó, isso aqui pra mim é uma calopsita, cara. enfim, vocês entenderam o ciclo do ar, galera? A gente deu uma descontraída tudo porque eu acho meio tenso isso, tá? Tem um pessoal até que pede em prova, essas coisas, mas realmente eu não acho legal cobrar porque é meio chatinho. O importante vocês saberem é que é uma respiração bifásica. Ela precisa de duas inspirações para uma inspiração completa. Tá? Você entendeu? Entendeu? Entendeu? Não sei não, mas... Entendeu? Tá? Pode passar o próximo slide. Poxa, já falei isso para vocês. Né? A ausência do diafragma é compensada pela musculatura do peitoral. Que ela vai fazer o quê? Vai comprimir o externo delas e vai executar o movimento de respiração. Tá? A troca gasosa, como eu também já comentei com vocês, ela é realizada nos capilares aéreos presentes no parabrônquio, que é o neopulmo e o paleopulmo. Aprendi um bocado meio. Tá bom? Pode passar no próximo. Aqui uma imagem distopatológica, onde ficam, né? Os capilares aéreos. E vamos falar do sistema gastrointestinal. A aula está chegando aos seus 70% já completa, tá bom? Pessoal, cada tipo de bico é especializado para uma coisa, ok? Na primeira imagem, na esquerda de vocês, nós temos um corvo, tá? O corvo ele tem um bico sem especialidade, ele é um bico geral. Ele pode servir tanto para você ele pegar uma carniça, quanto para ele comer uma noz, sei lá, tá? Ele vai conseguir quebrar e vai conseguir quebrar uma carniça. O finch, que é um passeriforme, ele faz a quebra de semente com o bico dele, tá? Um pistacídeo, ele vai fazer a quebra de uma noz, é noz ou nozes? Fala noz? Uma noz, duas nozes. E três nozes, então. Tá? Os rapinantes, ele é curvado para comer carne fresca, lamelado nos patos, que ele pesca, faz um monte de coisas nas seriformes, e protuberante nos beija-flores, tá? Que ele compra ele conseguir pegar o néctar bonitinho. Pode ir para o próximo. Parte legal da aula também. O conjunto dos dois bicos é chamado de ranfoteca. Ranfoteca é a camada queratinizada presente no bico das aves. Fazem parte da ranfoteca a rinoteca, que é a parte superior do bico, e a gnatoteca, que é a parte inferior, ok? Lembrando que é a camada queratinizada, tá bom? Rinoteca. Rino, lembra da atlética da faculdade de vocês? Rino, entendeu? Ou nariz, né? E a gnatoteca. De novo, meus bebês. A gente consegue ver a rinoteca aqui? Não. Que a gente vê a pré-maxila, que é o osso. A gente vê a rinoteca aqui, que é a camada queratinizada que recobre o bico. Entenderam? Sem problema? Tá? Pode passar no próximo. Na outra turma, o pessoal me perguntou de fratura de bico, né? E eu expliquei com esse slide aqui. Tá? Nós temos a matriz óssea aqui, a matriz óssea, e ela é recoberta, obviamente, num corte histopatológico, senão a gente não consegue visualizar isso olho nu, pela derme, epiderme e pela ranfoteca. Se o bico fratura na ranfoteca, cresce de novo. Se atinge matriz óssea, não cresce de novo. Tá bom? Isso é importante para todo mundo saber. Pode passar o próximo. E nos psitacídeos, pode ver, aquele lá com o falcãozinho. Vou pegar o falcãozinho e passo o... Deixa eu ver qual que eu vou passar. Eu vou passar o... Esse aqui que tá mais bonitinho mesmo, pra vocês verem. Nos psitacídeos, nós temos ranhuras na parte interna da rinoteca, que elas são para eles conseguirem descascar a semente. Tá? Ausente com as outras aves, como nos falcões. Tá? Para vocês verem. Eu vou passando para vocês verem. Só um lugar para não cair. Tá? Pode ver, pode passar a mão aqui na parte interna, você vai sentir a chique. Tá? Aí vocês vão passando para vocês verem. Que auxilia eles a descascarem as sementes. Nós só temos essa estrutura nos psitacídeos e o nome é ranhura mesmo. Tá? Não tem um nome específico. A língua, como eu já expliquei para vocês sobre a língua do Lores, é uma forma, a língua dos papagaios é de outra forma, a língua das galinhas é de outra forma. Uma tem osso, outra tem cartilagem, tá? E funciona e trabalha no mecanismo de deglutição das aves também e na apreensão dos alimentos. Tá? O esôfago delas fica logo abaixo da pele, diferente dos mamíferos que... Vocês lembram como que é a disposição traqueia e esôfago dos mamíferos? Dorsal, né? O esôfago é dorsal à traqueia, correto? Nas aves, ele é lateral. Tá? Oi? Nas aves, ele é lateral. Correto, pessoal? Então, é muito mais fácil de você fazer uma alimentação via sonda numa ave, você sabendo que ele fica na lateral direita da ave, tá certo? Então, quando a ave está de frente para você, fica na sua esquerda, está na direita da ave. Você já vai com a sonda para o lado direito, não tem risco de acessar a traqueia. Tá? Logo abaixo do esôfago, como se fosse uma... Abaixo não, como se fosse uma continuação do esôfago, nós temos o eglúvio. Pode passar próximo, que é o papo. Tá? Ele é uma distensão do esôfago. O eglúvio, ou papo, nos passeriformes, é como na imagem à esquerda de vocês. Ele é pouco proeminente, ele não tem a capacidade tão grande de armazenar comida. Já nos psitacídeos, ele tem essa forma estranha, que é o do meio. Ele é um pouco mais eminente. E no das pombas, ele é o famoso... Saco de velho. Saco de velho. A professora de vocês fala isso, hein? Não fui eu. Daqui ele tem essa... Ele é bilobado. Ele tem essa aparência um pouco mais grotesca que os outros, mais feia. Pode ir próximo. Tá? Continuando o caminho do esôfago, nós acessamos os dois estômagos presentes nas aves. Nós temos o proventrículo e o ventrículo. Tá? O proventrículo, ele é o responsável pela digestão química, enzimática, dos alimentos. Ou seja, ele vai amolecer o alimento ingerido pela ave, tá? Através das enzimas pepsinogênio, o ácido clorídrico, entre outras que vocês já viram em fisiologia. Ou seja... Oi? No proventrículo, isso. Tá? Ele é o estômago glandular das aves. Logo abaixo do proventrículo existe uma comunicação chamada istmo, só por curiosidade para vocês, e abaixo do istmo o ventrículo, que é a famosa moela, certo? A moela era responsável pela digestão mecânica. Ela é aglandular, ela não secreta nada, ela apenas faz a digestão mecânica do alimento. Tá? Agora, por exemplo, alguém que toma chá à noite? Um chazinho quente, com bolachinha. Tá. Tá molhando a bolachinha, dá uma mordida naquela bolachinha maisena, tá doendo. O que você faz? Volta pro chá. Quer amolecer, volta. Já quando vira aquela gororoba, cai na xícara. Né? Quase igual com as aves. Por quê? Porque quando o alimento não está bem amolecido e já acessou o ventrículo, ele volta para o proventrículo para amolecer mais. Aí ele vai sofrer mais ação enzimática e vai novamente para o ventrículo fazer a moagem dele. Tá bom, pessoal? Entendido? Tranquilo. Aqui é uma imagem, vocês desenham uma imagem do proventrículo, né, e a explicação que eu acabei de dar para vocês ficarem para registrar para vocês. E o ventrículo, que é a camada, tem uma camada muscular muito bem desenvolvida. Tá? Quem faz a moagem ou tritura o alimento ingerido pela ave, são as linhas de Coiling. Tá? É óbvio que numa coruja, por exemplo, o ventrículo vai ser menos desenvolvido, porque ela não precisa fazer a moagem do alimento. Okay? que a coruja ela regurgita ossos e pelos das presas que ela come. Tá? Ela tem esse mecanismo. Já viu um coruja regurgitar? É fofo. É. Se ela acaba comendo uma presa que ela tem os ossos fracos, um neonato, alguma coisa assim, até passa. Passa, faz digestão e beleza. Mas quando é uma presa muito peluda, uma ratazana, aí sobe. Aí volta. Tá bom? Pode ir pro próximo. Continuando o caminho do alimento, que é o que nós estamos fazendo, né? O ingerido já virou o quimo, né? Que é o produto da digestão. E no intestino delgado é onde ocorre a maior parte da absorção dos nutrientes dessa digestão química que foi feita. Responsável por lipídios, absorver lipídios, carboidratos, proteínas, tá? Ele é igual, a nomenclatura é igualzinha dos mamíferos, ele tem o primeiro do duodeno, depois o jejuno, tá? E no duodeno ele tem o ramo descendente e ascendente, são separados pelo pâncreas, como a gente vai ver na próxima imagem. Tá, isso aqui, o duodeno descendente, o duodeno ascendente e o pâncreas, ok? E lá uma imagem do intestino delgado dissecado. O intestino grosso ele é relativamente curto nas aves, então ele é chamado de reto, tá? E assim como os mamíferos, ele também é responsável pela absorção de águas e eletrólitos, pessoal, tá? Na junção dele com o milho, tá? A gente pode encontrar o seco quando está presente. Não são todas as aves que têm o seco presente. Tá? Também não é importante a gente saber que tem o seco presente, é tranquilo. Tá? A cloaca, ela se localiza aliás, já estou falando da cloaca e não falei para vocês o que é a cloaca. Né? As aves não têm ânus, ok? Elas não têm pênis, não têm vagina, ok? Elas têm cloaca. Tá? A cloaca é um compartimento composto pelo cofrodeu, urodeu e pelo proctodeu. Tá, pessoal? Bom, aqui tá escrito bonitinho onde ela é encontrada, tudo, mas eu não gosto de seguir os slides que eu mesmo faço. Eu faço mais para vocês, igual aqueles, eu faço mais para vocês terem, poderem estudar, né, enquanto eu comento a aula. Tá? Então, no corpo, o cofrodeu é a porção mais cranial, sendo uma extensão do reto. O urodeu é que vem seguinte ao corpo coprodeu, né, é o compartimento do meio, e onde desemboca o trato urinário reprodutor. E o proctodeu é onde recebe todos os conteúdos das duas porções já pronto para ser expelido. Imagem da cloaca, né, onde nós temos aqui o reto, aqui é o coprodeu, urodeu e proctodeu. Abertura ureteral. Guardem isso, porque quando a gente falar de renal, a gente vai falar dessa abertura ureteral novamente, ok? O pâncreas, olha, está situado, onde eu já falei, no duodeno, entre o ascendente e o descendente, né? Porém, eu nunca vi uma ave com pancreatite. Tá? É muito difícil de você diagnosticar uma ave com pancreatite. As aves, as maiorias, né, das aves que a gente atende são presas, então elas vão, para demonstrar que elas estão doentes, gente, isso vai demorar muito. Ela só vai demonstrar quando ela está doente quando ela estiver morrendo. Tá? Então, como que eu vou conseguir diagnosticar uma pancreatite numa ave que vai morrer em 2 dias, sei lá. Então é muito difícil, é mais um achado de necrópsia histopatológico, né? E igual dos mamíferos, ele também é responsável por produção de amilase, de lipase, tripsina, quimotripsina. E isso aí é para vocês terem a noção que aves têm pâncreas, tá? Assim como tem adrenal. Não existe. Existe. Tá? O fígado é bilobado, ok? Responsável por produções de sais biliares e ácidos biliares, né? E a vesícula biliar, ela está ausente em avestruzes, pombos e papagaios. Mas isso não significa que eles não secretem, ok? A bile. A bile, ela é secretada nessas aves, papagaio, pombo e avestruz, ela é secretada direto no duodeno, tá? Eles não têm essa deficiência. Eles apenas não têm o reservatório, que é a vesícula. Eu estou correndo um pouco, tá? Para vocês irem embora mais cedo. Vocês querem que eu acelere um pouquinho? Vocês querem ir embora mais cedo, né? Vocês me odeiam, né? Nossa, coitada da Cris, tá? Pegar uma sala pra dar aula sexta-feira à noite é complicado, né? Vocês cansados, eu entendo vocês. Entendo, né? Tá. Aquele, o fígado, pode passar. E para que serve a bile? Para emulsificação de gorduras, né? Eles têm também a circulação enterohepática. Enterohepática, que ele faz a reabsorção dos ácidos biliares, né? E produz baixos níveis de redutase biliverdina e alta secreção da biliverdina. Se você não tem a redutase biliverdina, vai ter uma alta secreção de biliverdina, não vai? Consequentemente, você não vai ter a quebra da biliverdina em bilirrubina, ou vice-versa. Aí o que acontece? O corpo da ave sai esverdeado. Por isso que ela ficou esverdeada, tá? Porque ela secreta mais biliverdina do que bilirrubina. Tá? Falando rapidamente das características fisiológicas no final do trato gastrointestinal, por quê? Porque a ave ela tem uma temperatura muito alta corpórea, de 39 a 40 graus. E para ela manter essa temperatura, ela precisa de ingerir muito alimento para poder gerar calor. Concordam comigo? Tá? O metabolismo basal delas é alto. E a produção de calor é dividida entre termogênese muscular, tá bom? Que é quando a gente percebe aqueles pequenos tremores na ave, que o músculo gera calor também, né? Alterações motoras. Um exemplo de alteração motora é quando a ave fica com a pena eriçada, quando ela fica encorujadinha, sabe, quietinha. O que acontece quando ela encoruja as penas? As penas ficam eriçadas, ficam eretas, e o ar que circula entre a pele e a pena é aquecido. Tá? E alterações vasculares. Por exemplo, aves aquáticas fazem vasoconstrição periférica para poder fazer a troca de calor com o ambiente. Sistema renal. Tá acabando, galera. Tá acabando. Tem renal, reprodutor e pele. Pele é rapidinho, tá bom? Essa é a boa notícia, né? A má notícia é que eu não sei quantos vai ser ainda. Vamos lá. Sistema renal. Como vocês podem perceber, isso daqui não é um pulmão. Não que pareça. Mas é o fígado. O fígado dos pássaros é trilobado. Ele possui a divisão cranial, a divisão média e a divisão caudal. Oi? É, é o rim? Eu falei fígado? Desculpa, obrigado. Gente, me corrige, hein, por favor. Tá? Às vezes a gente empolga, né? Vamos lá. O rim tem as divisões cranial, divisão média e divisão caudal. Ok? Vocês vão ter todas essas imagens, sabe? Não sei por que eu falo, né? Tipo, eu escrevo, eu falo antes. Mas enfim. As aves não possuem bexiga. Logo, os ureteres se desembocam diretamente na cloaca. Certo? Naquele compartimento do meio da cloaca. Alguém me ajuda a lembrar o nome? Ah, eu sei qual que é, ó. Oi? Oi? Então, mas ele desemboca. Ah, não deu tempo. Eu quase caí aqui. No urodeu, tá bom, pessoal? Ele desemboca no urodeu diretamente. Tá? Próximo. Próximo, né? Por onde a gente parou. Volta. Tá? Então, os ureteres eles desembocam diretamente na cloaca. Essa é uma característica que a gente vai explorar daqui a pouco um pouquinho mais. Tá? Vocês lembram qual é a unidade funcional do rim? Está escrito lá. Não sei porque eu faço essa pergunta, porque as respostas é a resposta para falar. Né? Só que as aves elas possuem dois tipos de néfron. Néfron reptiliano e néfron dos mamíferos. Tá? O néfron reptiliano não possui alça de Henle, ou seja, pouca absorção de água, correto? Vocês lembram a alça de Henle, uma das responsáveis, absorção de água e eletrólito. Porém, eles possuem túbulo contorcido distal e proximal. Tá? E o de mamífero é de mamífero que vocês sabem, alça de Henle, túbulos, tal. Tá? Numa ave, 63% do ácido da urina dela é composta pelo ácido úrico, 17% da amônia, 10% ureia, 8% creatinina. Isso é importante na hora de solicitar um exame? É. Você vai solicitar ureia e creatinina de uma ave? Não, você vai solicitar ácido úrico. Tá? Ela tem, para uma prova renal da ave, é ácido úrico. Tá? Pode passar o próximo. Falando dos néfrons, como eu expliquei, a absorção no néfron reptiliano de água, ela é baixa. Então, uma ave que recebe uma carga grande de sódio ou de sal, o néfron tipo réptil, ele vai suspender, o reptiliano ele vai suspender a absorção, o funcionamento dele. Porque vai ter que trabalhar o néfron de mamífero nela. Porque ele precisa absorver mais água. Entenderam? E o normal, que é uma ave que não recebe uma grande carga de sal, está aqui, ó, em situação de diurese normal, 25% do filtrado vai ser do néfron tipo mamífero e 75% do tipo reptiliano. Ou seja, ela vai ter mais água. Ela não vai ter tanta absorção de água. Vocês concordam comigo? E como que faz com um animal desse não desidratar? Como que vocês acham? O que que acontece, será? Se ele não tem vesícula urinária, o que que acontece para ele não desidratar? Põe o próximo. Acontece isso daqui, pessoal. Não, isso é legal. Acontece isso daqui, ó. Dos rins, o filtrado vai para os ureteres, que desemboca no urodeu. Ok? Do urodeu, ele volta para o coprodeu e volta para o cólon e para o seco, quando a água tem o seco, onde ele é reabsorvido. Entenderam? Sempre. Isso é uma característica fisiológica normal. Tá? Sempre, mas sempre tem um exceto. Tá? Exceto quando a ave está passando por estresse. O William já deve ter visto isso, tá? Principalmente quando você contém aves bicho. Entendeu? E é urina. Tá? E ela não faz essa reabsorção. Tá? Entenderam? Perfeito? Uma característica bem importante é essa. Tá? Aí vai a imagem do sistema renal junto com os testículos, que eles ficam bem na divisão cranial dos rins, né? E uma parte muito importante da aula, que hoje uma menina está indo para o banheiro, eu falei, você não pode ir para o banheiro daqui a pouquinho? Essa parte é importante, tá? O sistema porta-renal. As aves, elas têm o sistema porta-renal. O que que significa o sistema porta-renal? Significa que todo o sangue proveniente dos membros, sangue venoso, que vai voltar para o coração para ser bombeado para o pulmão e ser reoxigenado, ele passa pelos rins novamente, por conta de uma anastomose, que nada mais é do que um desvio, ok? Na veia cava eles passam novamente para os rins. Tá certo? Entenderam? De boa? Qual é a aplicação clínica disso? Vamos lá, vou tentar fazer. Você sabe. Não. Pode sobrecarregar se acontecer alguma coisa. Você. É iatrogênico isso. Talvez iatrogênico, você sabe o que é? É. Se você causar isso, é iatrogênico. Você que vai causar isso. Como você pode causar um problema desse na água? Aplicando medicamento em membros pélvicos, nas pernas das aves. Tá? Porque aí o medicamento ele vai passar primeiro pelos rins. Primeiro, você não vai ter uma metabolização adequada desse medicamento, porque ele já vai ser filtrado, ele já vai chegar e já vai ser filtrado. E segundo, se for uma droga nefrotóxica, você já vai ferrar os rins deles. Entendeu? Não vai te dar problema. Você não vai conseguir pegar um vaso, é difícil, eles são microcapilares, você não vai conseguir. E é tranquilo, tá? Com exceção a medicações, a fluidoterapia. A fluidoterapia pode ser feita na virilha das aves, que é na prega patagial, que é como se fosse aqui, a virilha, tá? Cabe uma grande quantidade de fluido aqui, ok? Fluidoterapia pode ser feita nessa região. tá? Mas medicação, não. Aí uma menina da tarde falou, nossa, mas não pode, mas onde eu faço estágio ela faz. Fiz assim, ó. O problema mesmo é que a maioria das drogas podem ser nefrotóxicas, tá? Então, o sistema renal, ele fornece mais sangue para os túbulos maiores, e maiores quantidades de ácido úrico podem ser eliminadas. Tá, ok, fisiologia pura, isso não é cobrado de vocês, pelo menos da minha parte, eu nunca cobraria uma coisa dessa, tá? Pode ir pro próximo. Sistema reprodutor. Cara, são, galera? 10 horas. Prometo, não vou dar uma de crise, hein? 10 minutos. Nem isso. Ah. Genética. Vocês viram genética? Tiveram genética já? Tiveram, vocês não devem pensar genética, né? Eu também não. Tá. Mas, diferente dos mamíferos, que é XYY, o macho é ZZ e a fêmea é ZW, tá? Como eu já adiantei um pouco para vocês, a localização do trato reprodutivo é da intracavitária e inexistência de um pênis verdadeiro. Os meninos, não queiram ser uma cacatua macho, né? Os testículos, eles são duplos, são simétricos e tem formato de feijão e coloração amarelada nos jovens e branco puro nos adultos, ou seja, esse daqui é um jovem. Tá? Já expliquei que ele é crânio ventral aos rins, identificando a porção cranial dos rins, e a espermatogênese dispensa termorregulação. Porém, os sacos aéreos presentes aqui nessa região, eles ajudam sempre a esfriar um pouco o testículo, tá bom? E produz andrógenos no geral, como estrógeno, testosterona, tá? Assim como os mamíferos, são dotados por uma túnica albugínea, porém ela não forma septos igual aos mamíferos, epidídimo e ducto deferente. Não vou pegar muito no pé disso, tá? Porque vocês não vão castrar uma ave, ok? E provavelmente na reprodução, principalmente quando a gente for falar um pouquinho de fêmeas, em produção animal vocês terão isso mais detalhado, tá? Espero que tenham, acho que vocês terão. Pode passar o próximo. Aqui o falo dos galos, apesar do pênis não ser protuberante, eles têm um falo. Vai passar o próximo. E na reprodução, o testículo aumenta, tá? Na esquerda de vocês, o testículo em época de reprodução. Isso é importante saber, porque de repente, numa imagem radiográfica, você pode ver uma estrutura, né, um pouco acho que mais radiopaca, talvez, e falar: meu Deus, o que é isso? Não, é o testículo. Vai passar. Pequeno volume de sêmen, 0,5 a 1 ml. Porém, grande concentração de espermatozoides, chegando a 3 milhões e meio por milímetro cúbico. Tá? O volume é pequeno, porque eles não têm próstata, não têm as glândulas anexas, a glândula uretral, tá? Ou glândulas vesiculares. E, assim como os mamíferos também, líquido seminal, tem origem na célula de Sertoli, epidídimo, na célula de Sertoli dos mamíferos, né? O epidídimo dos mamíferos é mais para maturação. Mas nas aves ele também se origina. Tá? Espermatozoide diferente, possui cabeças longas e filamentosas. Imagem para vocês terem também. E feminino. Tá? O sistema feminal. O sistema genital feminino. Ele é bem específico. Tá? Só ocorre o desenvolvimento de ovário e oviduto do lado esquerdo, ok? Não existe ovário e oviduto do lado direito, pessoal. Pode ser uma questão de prova isso. Se eu fosse professor, eu daria na prova. tá? Em qual lado encontra-se, né, o sistema reprodutor intracavitário feminino? Só uma dica. Só no esquerdo. Somente no esquerdo. Nossa, todo mundo anotou agora, é muito legal falar isso, né? Se eu soubesse, teria começado a aula falando isso. Meu nome pode cair na prova. Tá. E o oviduto da ave faz parte do sistema genital, que se estende do ovário até a cloaca. Tá. Aqui uma imagem para vocês terem, tá, do trato reprodutor feminino, onde nós temos o A é o ovário, o B é o oviduto, aqui embaixo o B é o oviduto, o 2 é o útero com ovo, que são as estruturas mais importantes. E o resto é sintopia, para vocês entenderem que ela está próximo dos secos, do reto e do baço. Ou seja, quando uma fêmea está... Vou mudar. Quando uma fêmea está ovulando, o ovário pode deslocar aquelas vísceras. Tá? E você pode ter se achado na radiografia. Pode falar. É o ovário esquerdo. Tá? Ele vai ter a função celular endócrina, aderido à parede corporal dorsal, assim como o trato reprodutor do macho, né? E também na porção cranial do rim. Como eu falei agora, o tamanho depende do estado funcional e os folículos, eles sofrem influência do FSH. Tá? Acho que vocês devem estar sendo o GNRH, o FSH. Uma imagem, não é uma cobra, não é um dragão. É uma imagem para vocês verem a estrutura: infundíbulo, magno, istmo, porção tubular, tá? Meramente ilustrativa para vocês. Pode mudar. Respondendo sua pergunta? Respondeu? Tá? Ovulando. Está chegando ao final da aula. Isso, por conta de estímulos como chama? É ocular, é pela melanina, né? Tem um ciclo circadiano. É por causa do ciclo circadiano que elas botam. Então, quando você tem uma granja, por exemplo, eles vão mimetizar o ambiente propício para ela botar o ovo. Entendeu? Eles vão fazer tantas horas de luz, tantas horas de escuro. Entendeu? Vocês vão aprender isso bem detalhado em produção animal. Por isso que eu falei, essa parte do reprodutor, vocês vão ter bem mais detalhado hormônios, tudo na produção. Tá? As silvestres, por exemplo, se eu deixar minha calopsita acordada das 8 da manhã até a meia-noite, ela vai ciclar. E ela pode fazer oviposição sim. Tá? Então, a primeira coisa, quando uma ave tem postura crônica, que ela faz a postura sem o macho para perto, é você tirar os estímulos e deixar ela no escuro. Tá? Primeira coisa, menos luz. Né? Tá? Agora, pessoal, realmente está terminando. Tá? Temos mais três ou quatro slides falando do tegumento. Estou até triste. Sério. Porque está muito gostoso. Pelo menos eu estou me divertindo com vocês. Apesar de ser uma sexta-feira à noite, todo mundo com sono. Está frio do cacete. Todo mundo se divertindo, né? Vamos lá. A pele é muito fina. Já que o coração é pesado, alguma coisa tem que compensar nisso tudo. Então vamos fazer o quê? Vamos ter uma pele fina. As aves têm um tegumento muito fino, tá? A presença de plumagens e penas, como todos sabemos. E na epiderme ocorre a fixação das penas e na derme os nutrientes. Tá? Como eu já falei, elas não têm glândulas sudoríparas, porém elas têm três glândulas. A glândula uropígea, a glândula sebácea e a glândula cloacal. A glândula uropígea é a responsável pela permeabilização, hipermeabilização das penas. Ou seja, as aves aquáticas, elas acessam a glândula uropígea, girando 360 a cabeça, que fica logo acima da cloaca, na parte sal do corpo, tá? E elas passam o óleo que elas secretam por todo o corpo. Por isso que mesmo as aves aquáticas estão sempre bonitas. Não parece que a pena está molhada por conta disso. Tá? Essa função ela é menos eminente nos pistacídeos, nos passeriformes. Porém, tem a função de limpeza também. Também ela vai se limpar, tá? Com o auxílio dessa glândula. E essa glândula lobígia, que a gente está vendo aqui, a posição dela, ela pode inflamar, assim como a adianal inflama nos mamíferos, nos cães, ela pode inflamar. Não vai sair cheiro ruim nenhum igual em cão, mas vai ficar aquela coisa feia, aquela bolinha vermelha, tá? Passível de tratamento, de levar para o veterinário. Coloração da pele. Rósea, não há nenhum pigmento. Só por curiosidade, não precisem anotar isso, tá bom? Amarela, existe um pigmento chamado xantofila em epiderme. Azul, melanina em derme. Preta, melanina em epiderme e derme. Verde, xantofila em epiderme e melanina na derme. Tá? Pode passar. Penas. Função da pena. Proteção contra ardor, luz, camuflagem e cortejo. A caporne gosta muito de cortejar a fêmea. Então, se o macho está no período reprodutivo, e você dá um papel para ele, ele vai cortar esse papel, meu, milimetricamente, muito igual, e vai espetar no rabo. E vai ficar desfilando perto da fêmea. São divas. Parece pavão. Tá? Procure no YouTube, tem um vídeo de um agapar fazendo isso. Ele corta simetricamente o papel. Tá? E é um macho que faz isso. Mas fica bem bonito o pavãozinho. Tá? O que dá coloração na pele são na pena, melanina, que é um pigmento endógeno produzido pelo próprio animal, preto, marrom e cinza, certo? Carotenoides, que é exógeno, vermelho, laranja e amarelo, e as porfirinas, que é endógeno e exógeno, verde, vermelho e marrom. Agora é o penúltimo. Eu acho que é o penúltimo. Ah, não, antepenúltimo. Antepenúltimo. Nomenclatura das penas, que a Cris pediu para não deixar de passar para vocês, tá? Nós temos aqui, até a base da mão das aves, até a álula, até o primeiro dedo delas, nós temos as remiges primárias, tá? A partir disso, nós temos as remiges secundárias. Quando a gente apara a pena de uma ave, as penas, a gente faz o seguinte, eu gosto de deixar as duas remiges primárias e corto todas as outras primárias e secundárias, até aqui mais ou menos, tá? Para elas não conseguirem levantar o voo ou se voarem, lá embaixo. Oi? Tudo, aqui no início do canhão, eu deixo sem pena, aqui ó, só duas na ponta. Por que eu deixo duas na ponta? Porque a hora que essas aqui começarem a crescer, elas não entortam. Elas não vão para a ponta, elas conseguem manter a linha delas, tá? Muito cuidado quando vocês forem aparar um canhão de pena, pois quando a pena está nascendo e não atingir o seu tamanho ideal, ela é muito vascularizada e inervada. Ou seja, se você cortar, vai doer e vai sangrar. E se você não estancar esse sangramento, morre de choque hipovolêmico. Na tesoura normal. Tá? Então, vamos contar que aqui é a pele, ok? Tem esse espaço, você corta bem aqui, ó, bem no final da pena. Começa a cor. É, onde começa as plumagens. Isso. E aquele povo que corta no meio, tá errado? Cagada. Corta embaixo também, né? Só uma parte de trás assim. É, aí fica parecendo um bolerinho, é isso, né? Fica feio. Não é indicado. Se você corta todas e não deixa também as remiges primárias, isso eu estou falando para cortar em uma asa só, pessoal, tá bom? Se você cortar as duas asas, a ave ela vai de peito para o chão e pode se machucar, pode machucar o bico e machucar o peito, tá? Porém, é um grande porém isso na nossa vida, agapornis e periquitos, quando a gente apara, mesmo aparando só, eles voam. Entendeu? Então, é complicado. Aí ele vou aparar a outra também. Deixo para vocês pensarem. A Cris até comentou Dessa forma, ela não perde a estabilidade. Dessa forma, ela, na verdade... Uma só. Uma só, ela perde, mas assim, ela vai assim, ó. Ela vai em círculos e pousa. Ela consegue pousar. Ela perderia, exatamente, ela perderia estabilidade se você cortar as duas, que ela simplesmente vai cair pro chão, vai pro chão, ela não vai conseguir manter. Quando você corta só uma, numa ave, um papagaio, por exemplo, ele vai pro chão direto. Ele vai, né? Ele rodeia e pousa. Entendeu? Agora, se você pegar uma agaporne e cortar só uma, pode ter o risco de ele voar. Pode ter o risco de continuar voando. Sempre testa. Sempre corta, sala toda fechada, pelo amor de Deus. Solta, faz assim. Pousou? Beleza. Conseguiu manter a linha e subir um pouquinho? Não rolou. Aí você conversa com o proprietário sobre aparar as duas penas e pede para não deixar pelo menos umas duas semanas a ave num local alto para ela não ter o risco dela pular e cair. Sempre isso. Tá? Isso é experiência pessoal. E com o proprietário de ave também. Tá? Eu tenho uma calopsita que não adianta eu cortar uma asa só, ela continua voando. E é uma calopsita. Aí eu fiz, aí eu telei o apartamento. Seguro morreu de frequência é visual. É visual. A pena, ela pode fazer muda de pena a cada troca de estação. Pode fazer, não que faça. Ou como pode fazer duas por ano. Isso depende de animal para animal. Tá? Então você tem sempre que estar olhando. De repente você pode levar no veterinário, você mesmo aparar ela, e daqui 15 dias já está transportando novas penas. Tá? Pode acontecer também. Sempre muito cuidado. Aqui são as penas rectrizes, que são as penas da cauda. Não apara a pena de cauda. Tá? E o nosso último slide, os tipos de pena. Tá? Nós temos a filopluma, que é a primeira, que ela vai dar uma certa sensibilidade. Tá? Nós temos a semipluma e a penugem, que ela vai funcionar como isolante térmico. E a pluma, que é a proteção, pessoal. Alguma dúvida na aula inteira? Ou só agora? Um animal tem as três? Tem três, tem três. Ah, já é o... três tipos num animal. Num animal só. Volta lá, por favor. Imagina. É a famosa cacatua palm, 180 mil. Que eu falei, vamos ver se o bicho vai me bicar ou não. Me bicou um dia. Deixou meu dedo roxo, aí no outro dia ele já estava mais tranquilo. Ele já tinha se acostumado comigo, ele ficou, o tempo que ele ficou internado, eu pegava esse bicho todo dia e pentelhava ele. Aí ele ficava meio nervoso, batia a perna assim, mas não gritava. Né? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, tá, imagina, a gente se vê aí um dia, quem sabe, na vida. Tá bom? E eu gostei muito de vocês, de todas as aulas. Valeu. E é isso aí. Foi. Pode abrir a porta e falar que acabou a aula. Obrigado, galera. Ah, galera, a lista! Por favor. Nossa, ia esquecendo. Podem assinar aí. Não tem. Alguém pode deixar a caneta até o último assinar? Pode começar aqui, né? Vamos lá. Dá um beijo. Já que era brinde. Ah, não pode. Cara, eu penei pra achar aqui no Brasil. É só dois? Penei. É dois pontinhos? É dois pontinhos. Ah, claro, pode pegar. Então deixa perto deles, senão eles levam. Né? Vocês querem ver o crânio na mão, tirar foto? Tá,